Nerdrops, sua dose certa de nerdice. Apresentação, Alan Polá, Guizão e Oliver Pérez. Sejam bem-vindos à 52ª edição do Nerdrop. Hoje nós estamos aqui como convidado Júnior do Baú Pirata. Olá, pessoas. E vamos logo gravar isso aqui, que essa bagaça aqui hoje a coisa é longa. Vamos aos nossos e-mails. Sim. Nerdmail. Sejam bem-vindos, nerds, a mais uma leitura de e-mails e comentários do Nerdrops. Estou aqui com Alan Polar e Oliver Pérez. Alan Polar tá no banco de reserva, se eu cansar ele entra. Vai, Polar, toma um copo d'água gelado aí. Meu, não, vocês estão enrolando essas porcarias aí dessa leitura de e-mails só pra ver se eu durmo, que é pra não deixar o time reserva entrar na leitura, pô. Nós temos aqui nossos parceiros da Rádio Animix, que passam o nosso programa da semana, terças-feiras, das 10 à meia-noite. E só, né, cara? Tá de bom tamanho. Né, cara? Senão fica overdose. Bom, e nas duas últimas semanas, né? Quem participou, participou. Quem não participou, ficou chupando o dedo. Tivemos o anúncio aí do nosso ganhador da promoção da Taverna do Ogro Encantado. O Gabriel Assis Herberta, lá de Salvador, Bahia, faturou uma figura de ação do Donkey Kong, né? Um dos personagens mais icônicos aí da Nintendo, do universo do mar e tudo mais. Bom, o nosso ganhador aí atende pelo Twitter como Gabriel Sushi, sushi da Bahia, né, cara? Meio sushi com pimenta e farinha, talvez. Ah, pode ser, tudo lá na Bahia, quando eu frito a gosto de peixe mesmo. Bom, é isso aí, esse prêmio aí foi uma cortesia cedido por nós aí da galera da Taverna do Ogro Encantado. Quem tiver interesse aí em action figures, RPG, quadrinhos e afins, não deixe de acessar o www.lojadoogroencantado.com.br e também confira a loja aí no físico, né? Pra quem mora em São Paulo, fica perto aí, Avenida Brigadeiro Faria Lima, em Pinheiros, número 1795-1827, no Shopping Vitrine Iguatemi, sobre loja 25. Quaisquer dúvidas ou informação, você pode falar lá com o Pedro, a Mariana, que atende pelos telefones aí o DDD11, né? São o 2364-0268 ou 3061-9842. Vamos falar o primeiro e-mail? Bom, quem manda e-mail aqui é o Leonardo Domingues. E aí, pessoal do Nerdrops, tudo bem? Tudo bem. Tudo bem. Meu nome é Leonardo e moro em Barueri, São Paulo. Ouvi hoje o cast, foi bem legal. Pena que pela escassez de notícias o cast acaba ficando mais curto que do costume, ô louco. Sobre Tropa de Elite 2, eu vou enfiar a vassoura em quem não gostar desse filme. Tem tudo pra ser tão foda quanto o primeiro, pena que por ser uma sequência, não vai ter aquele humor negro do primeiro. Mas isso é o de menos, só de ter Capitão Nascimento já é garantia de fumaça. E me digam que merda de Conan anorexico é esse novo aí. E cancelem esse filme e deixem o Conan do Schwarzenegger eternamente em nossas mentes. Sobre o reboot do Aranha, é incrível como vão fazer um filme mostrando ele adolescente, mas que na aparência parece mais velho que o Tobey Maguire. Ou seja, quando chega no terceiro filme, vai ter que mostrar o Homem-Aranha de bengala. O melhor seria fazer o que era planejado, fazer os três primeiros filmes, e quando o terceiro fizesse 10 anos, aí sim se faria o reboot ou um quarto filme mesmo. Bom, e sobre o momento sofá, ele acrescenta aqui flap, flap, flap, flap, flap. É flap, viu? Com L no meio, não flap. E antes que me esqueça, essa semana já saí à procura do filme Fuga em Nova York e Fuga de Los Angeles. Anos 80 foi tão bizarro em filmes que hoje é bom demais perto do que anda saindo às vezes. Aí a nossa dica. Será que não tem um submarino essas porra, cara? Olha, quem quiser, procura aí no submarino, hein? Pelo link do Nerdrops, por gentileza. Tem também o e-mail do Kio Caio César, que disse o seguinte. Salve Polaro, Guizão e Olhos. Cara, que medo desse reboot do Homem-Aranha ficar tipo High School Musical. Estão pensando em mostrar a fase colegial de Peter Parker, vai te concorre. É a manjada historinha do loser apaixonado e blá blá blá blá blá blá. Como sempre, o nível de trocadilhos altíssimo. Tá saindo tão naturalmente que o da banda metálica passou batido. Olha, Oliver, deixamos essa, hein? Deixamos essa, não. Eu falei, vocês que não perceberam. Então foi feio. Ué, foi aquele trocadilho subliminar. Tá outro nível já. Trocadilho subliminar agora. É que ele tem o mesmo problema do iPhone 4, né, cara? Se você tampar muito, ninguém pega. Abração, Kio, Caio César. Temos também do Jefferson Navarin, né? Do nosso amigo do EdenPublisher.com, que diz assim: cara, mas como assim Homem-Formiga é um personagem sem relevância para a Marvel? Toma essa agora. Desculpa. Todo mundo que conheço sempre comprou as revistas dos Vingadores por causa do Homem-Formiga. Desculpa. Homem-Formiga. E como assim é um personagem que tem mais potencial para o humor? Na Marvel, o Hank Pym é um dos 5 personagens mais inteligentes do universo. Sérios, sombrios e loucos. Em fase recente, já gerou polêmica por espancar sua ex-esposa Janet, a heroína conhecida como a Vespa. O cara formiga espanca uma Vespa, velho. Será que ele usou mata-mosca? Sobre os poderes dele, atualmente, além de diminuir ao tamanho de uma formiga, na verdade ele pode diminuir muito mais do que isso. Ele também fica gigante, porém, de fato, ele é um personagem importante para a história, não por seus poderes, mas sim por sua inteligência. Depois que ele fica gigante, né, quem vai negar que ele é um personagem importante, né, cara? Ah, então, recentemente, talvez em contraste com o Doutor Estranho, Hank Pym foi nomeado Cientista Supremo. Para isso, o programa foi muito, muito bom. Cara, isso tá parecendo aquela mulher que não consegue pegar ninguém, né, porque que ela é feia pra caramba. Não, eu sou inteligente, né? Não, o problema é que a gente disse, né, tem coisas que costumam funcionar na mídia do quadrinhos e na mídia de um filme pra cinema, cara, e um filme sério do Homem-Formiga, ele, sabe, se agigantando e encolhendo, pelo amor de Deus, cara, isso daí nunca vai funcionar. Por isso que a gente falou um pouco da temática mais voltada pro humor num filme desse, né, cara? Interessante que quando ele vira gigante, né, toda a humanidade vira Homens-Formigas, né? Puta, que péssimo, velho. E o ouvinte que manda aqui o seu recado também é o Adriano Kleber Tumi. Salve Nerdrops. Aqui é o Adriano Kleber, ou Mestre Mágico. Ah, Mestre Mágico. Mais uma vez, 35 anos e falando da cidade de Itupeva, São Paulo. Direto ao ponto, Wagner Moura e o filme Tropa de Elite conseguiram criar um verdadeiro herói de ação. Brasileiro, verossímil, violento e sem utilizar o caído recurso de remover a camisa e mostrar o torso nu. Tática muito utilizada pela Rede Globo com suas novelas das 7, né? Só faltava ser aquele o Pasquim, né, cara? O Capitão Nascimento Pop. Além disso, conseguiu mostrar um herói com o qual realmente estamos torcendo, deixando de lado as críticas mais pesadas sobre a sua personalidade, como autoritarismo e o fato de ser um torturador. Bom, aqui ele ainda comenta também que ele espera que o novo Homem-Aranha resgate um pouco do senso de humor que o personagem possui nos quadrinhos, que é uma característica aí que acabaram mesmo que pulando aí nos filmes com o Tobey Maguire, que apesar de tudo ainda foi um bom Peter Parker, mas ele acrescenta aqui que o Tobey Maguire só conseguiu representar o lado loser, né? Inclusive foi a principal característica que o Sam Raimi contratou o cara, né? Sobre o Capitão América, concordo totalmente com a presença do Barão Reinhard Zemo, e se este for apenas um nazista de alta patente e não o vilão de capuz colado, pelo menos não no primeiro filme. Na melhor das hipóteses, o filme poderia marcar sua origem com o capuz e um confronto entre ele e o Caveira Vermelha pelo título de nazista mais maligno. Caraca. Ou de último nazista, né, cara? É, o Ultimate Nazi, né, cara? Deixa o Capitão... Capitão América sai um pouco, né, e fica atrás das cortinas observando a briga pra ver quem sobra ou quem pega ele na final, né? Bom, aí finalizando aqui, ele comenta sobre o uniforme da Mulher Maravilha, né? Ele diz que parece uma tentativa de reduzir o choque que os fãs teriam quando virem a versão do futuro uniforme que a heroína pode receber em um futuro filme, já que a versão atual, ou melhor, antiga, não funciona tão bem fora dos quadrinhos e animações. Na verdade, não funciona em nenhum sentido, né, cara? Só na pornografia, né, cara? Fora isso, meu querido. Pra mim, a Mulher Maravilha, ela usa constantemente um daqueles maiôs do ano 50, sabe? Sim. Só que como tá tão há tanto tempo martelando na cabeça de leitores e espectadores de animações e antigas séries de televisão, a galera até que aceita, né? Bom, e sobre a música escolhida pelo Roku, só tem uma coisa a dizer. Polar, obrigado. Obrigado pelo e-mail aí, o Mestre Mágico. E o último e-mail é do Gilberto Bueno, ele manda o seguinte. Olá a todos, meu nome é Gilberto Bueno, tenho 25 anos e o primeiro podcast que escutei de vocês foi o 51. Aí, que beleza. Boa ideia, né? Quem acabou me indicando o podcast foi a noiva do Adriano Kleber Tumi. Olha lá, rapaz! Acabamos de ler. Essa pessoa é um grande amigo meu e achei foda logo de cara o meu primeiro podcast vocês lerem o e-mail dele. Aí, lemos de novo, tá vendo? Achando a gente duplamente foda? Bem, vamos lá, chega de enrolação. Sobre os filmes que serão lançados, eu fico com muito receio, ainda mais quando se trata de X-Men. Não gostei de nenhum dos três filmes, nem do Wolverine. Olha, Oliver, não gostou do Wolverine. Oh, louco. Mas como vocês falaram do diretor... Pô, se ele não gostou do X-Men 1 e 2, desiste, né, cara? É, chega, para, cara. Para, me solta. Mas pelo que vocês falaram do diretor, abriu uma ponta de esperança. E sobre o novo Spider-Man? Será que eles não estão fazendo isso pra aproveitar e já juntar com os Vingadores também? Seria uma boa, na minha opinião. O novo uniforme da Mulher Maravilha é que nem eu vi comentário num blog. É pra esconder a celulite também, pô. 90 anos, tem já a Mulher Maravilha? É, com certeza. O problema não é nem celulite, né? A mochidão toda de baixo. Deve ser uma câmera de pneu aquela calça, né? Não só sei ali, o que é. Calibrar no posto e encher, né, cara? E realmente o nosso querido Steve Jobs não tá nem aí pro consumidor, ainda mais no que se refere a Flash. Ele e Adobe estão no maior pega, pro jogo de ego. Apesar do meu sistema Symbian do Nokia ser ruim, ele já tinha multitarefa faz tempo e eu posso usar à vontade que não tem interferência. Desculpa os amantes da Apple, mas por mais que eu tente gostar, sempre existe algo que me deixa bem descontente. Bem, por enquanto é isso, parabéns pelo trabalho e agora toda segunda baixando o podcast de vocês pra ouvir aí, ó. Plus um. Mais um. Agora temos todos os ouvintes mais um. Muito obrigado, Gilberto. Vamos comentar os Oliver Pérez? Vamos dar uma passada nos comentários, ver o que deixaram lá. Como vocês viram nesse momento, o Polar acaba de sumir na nossa gravação. Sim, desmaiou. Acorda, Polar. Vai dormir, Polar. Vai pra cama, meu filho. O Nelson.info, que antigamente era Nelson.com, comentou o seguinte. Cass, tá fantástico. Coloquei aqui no trampo pra tocar e até o chefe tá errando os scripts de tanto rico os trocadilhos do Oliver Pérez. É só o Nelson fazendo updates, né? Tá vendo? Olha, vai atrapalhando o trabalho de todo mundo na segunda-feira. O que manda o seu comentário aqui é o Samucalias. Cara, vocês falando do tal de Fiuk dando uma de MacGyver analfabeto. Caraca, eu tava na academia descansando entre exercício e outro, enquanto na TV passava Malhação, por causa das gurias que estão na esteira. Sei, tá. Sempre é, né, cara? Ó, ele voltando pra dar a sua opinião relevante. Falou em Malhação, garota acorda na hora. É, que nem Crepúsculo. Eu assisti por causa da minha mulher. Vai tomar no c... Quando vi tal cena que vocês comentaram, na boa, me deu vergonha alheia do cara. Pior, não sei o que mais me deu vergonha. Do cara, dos roteiristas ou do diretor, se é que tem. Cena feia total. Não acreditei que só eu tivesse notado tamanho idiotice. Preferi nem comentar com ninguém para tentar esquecer essa parada na minha mente. Mas enfim, ótimo cast. Tava vendo o Fiuk pagando de MacGyver, né, Samucalho? Não sei. Ele foi laçado pelo roteiro. O Samuel Varela falou o seguinte. O que vocês fizeram com o Roku pra ele se comportar tanto? Aí, Polar. O Roku é um garoto quando vem aqui no Nerd Drop. Todo mundo fala tanto do povo. Ai, o Roku, menino polêmico. E chega aqui, o menino fica uma moça. O garoto putanheiro, né, velho? É, o homem da putaria e não sei o quê. Chega aqui e o cara fica comportado, velho. Aqui ele é nossa p***. Falando em puta, sobre a Mulher Maravilha, eu gostei muito do uniforme dela. Está de calça, mas pelo menos ficou com decote. Espero que a história fique legal, pois de começo não está parecendo tão bom assim. Bom, aqui o... Pra quem quiser conferir aqui na nossa sessão de comentários do Nerdrop 51, o Ricardo Coutinho, ele oferece vários links de trailers, de, sabe, filmes que chegam, que podem ser comparados ao clássico mencionado no Nerdrop passado, Big Tit Zombie. Aí ele tá indicando aqui Machine Girl, cara, Tokyo Gore Police e Robo Geisha. Meu Deus do céu, cara. Só... Não, esse Robo Geisha deve ser animal. Deixa eu até abrir pra ver. Machine Girl, se não me engano, é um mangá, hein, cara. Tem certeza não, hein. O que eu não entendo, cara, como que esses japoneses, né, cara, que são... tem uma tecnologia foda e tudo, eles aprimoram e tal, cara. Eles não conseguem fazer nada que preste, velho, em termos de cinema. Não, é impressionante. Mas eu acho que sei lá, deve ser uma coisa meio Bollywood, sabe? No final das contas aí, o Ricardo Coutinho deixa dicas de coisas de extremo bom gosto, né? Adorei, Ricardo. Muito obrigado pela dica. Vou baixar todos eles, cara. E aqui o Kakaroto, ele deixa um comentário e quis expor uma pequena canelada, chute no saco, ou tanto faz. O Capitão Nascimento em Tropa de Elite 2 não é um deputado. Ué, mas quanto que a gente disse isso? Falei que mulher que tava pegando... O cara que tava pegando a mulher dele era o deputado. É isso aí. O Roku até elogiou pela macheza do tal deputado, né? De comer a mulher do Nascimento, né? Exatamente. Bom, é isso aí. Ele manda abraço pra nós. Abraço de volta aí pro Kakaroto. Antes de a gente encerrar aqui o bloco de e-mails, a galera anda perguntando o que anda acontecendo com a parte de games, né? Principalmente porque quem tava encarregado disso era a galera do Nowloading, que tava toda semana deixando aí seus pitacos sobre as notícias do mundo dos games. Infelizmente, Infelizmente, a galera do download não vai poder continuar, por causa de outros compromissos e tal, mas a gente já tá reestruturando, né, o bloco de games, a gente não vai esquecer nem nada, né? A gente vai voltar com ele sob uma ótica diferente. Vamos ter algumas novidades daqui pra frente, aí vocês vão conferir aí. Bom, e é isso aí, vamos pro cast? Simbora. Tirou as frases do Guizão. Eu fiquei... Você viu que ele perdeu todo o jogo de cintura. Cinema. E vamos aos destaques do cinema. Mad Max 4 será rodado em 3D. MGM pode abrir mão dos direitos das filmagens de O Hobbit e Ian McKellen pode ficar de fora. Novo filme do Superman já pode ter diretor. E Avatar será relançado nos cinemas com cenas inéditas. Revelado o roteiro de Homens de Preto 3. Nicolas Cage fala sobre contratação dos diretores de Motoqueiro Fantasma 2. Sam Mendes e Daniel Craig seguem comprometidos com 007. Fãs de Avatar, Senhor dos Anéis e Star Trek e tudo mais, se segurem nas poltronas porque o melhor filme do mundo está por vir. Chega o trailer de Machete, do diretor Robert Rodriguez, junto com aí o elenco estrelado por Danny Trejo, Jessica Alba, Robert De Niro, velho, Lindsay Lohan, que acabou de ser presa de novo, Tite Marin, Jeff Ayer, que é o Lapidus, né? Don Johnson e nada mais, nada menos que Steven Seagal, cara, tudo no mesmo filme. Com direito a Tom Savini, né, cara? É, né? É o banco de reserva do filme Mercenários. Velho, pra mim, o trailer podia ter parado quando ele coloca a metralhadora giratória na moto. Já dizia tudo, né? Ô, louco, aquele chicote de faca dele lá é impressionante também. E aí, gente, vamos fazer uma aposta aí. Que filme vocês vão achar mais foda, Machete ou Mercenários? Eu achava que a aposta seria colocar o Jaco do Danny Trejo sem sangrar. Quê? Essa também não entendi, não. Como é que é o negócio? Vocês não viram o Jaco dele, não? Por dentro? Jaco? O casaco. Eita, rapaz, casaco. Oi, gente. Ah, meu Deus do céu. Esse pessoal não paulista é foda. Tá bom, né? Jaco, tá certo. Porque o quê? Isso aí é o palhaço falando. Isso aí é o caralho. É o caralho? Como assim? Esse daí não Jaco já virou caralho. Já virou casaco. Jaco é casaco em espanhol? Jaco, caralho, deve ser o famoso couro de p. Tem que botar um sangrar aí no negócio, tem uma perna mesmo. Tem que pôr um jaco de c*** de sangrar, o negócio é nervoso, né? É, pô. Deu uma cuspidinha antes, assim é maldade. Olha o Nerdrops caindo no nível já. Estamos na primeira notícia ainda. Só vai agora a ladeira abaixo, relaxa. Pra galera que não conhece esse personagem, o Machete, é Machete, não é Maquete não, viu? O desgraçado do Léo Luiz. Bate maquete. Acho que até hoje ele bate o pé que é maquete. Lindsay Lohan é fotografada no set de Maquete de Robert Rodriguez. Maquete? Maquete? Machete. Machete. Eu falo Maquete. É filme do Godzilla? É. Pra quem não conhece, esse personagem saiu de um fake trailer, né, de dois, a dupla de filmes, vamos dizer assim, né, que foi uma parceria aí do Robert Rodriguez junto com o Quentin Tarantino, que é o Grindhouse e o Planet Terror, né, e na verdade é mais ou menos que uma meta-linguagem, né, no cinema, são trailers dentro do filme, né, pra fazer com que o espectador entre mesmo dentro do filme. Então era um personagem, assim, sem propósito, e o negócio acabou gerando certo buzz aí, que acabou virando um filme do próprio personagem que tá saindo agora no próximo dia 3 de setembro aí nos Estados Unidos por hora, né? E no Brasil deve passar muito em breve. É claro, né, meu? O trailer do Machete é melhor que o filme que passa depois? Melhor que os dois filmes. Ah, mano. Cara, mas eu acho que esses filmes que estão vindo agora, o Machete, os Mercenários, o tudo, é a galera que via esse Rambo na sessão da tarde, entendeu? Aquela galera que criada na década de 80, boa, que tá sentindo falta desses filmes, entendeu? Tá sentindo muita falta desse filme que tem sangue pra tudo que é lado, não precisa, a história não importa, entendeu? O importante é o cara enfiar porrada em todo mundo, é enfiar um tubo no peito do cara e o tubo atravessar uma máquina de vapor, entendeu? Interessante isso. A famosa violência gratuita, né, cara? Agora vamos falar sério, precisava mais do quê? Porque olha só, hoje o Nego tentou inovar, mudar esse esquema dos anos 80, botar mais profundidade ou qualquer coisa e não deu certo, tá? E os filmes até hoje tiraram o que era legal nos anos 80 e também não botaram mais nada, né? Sim, foi aquela história do politicamente correto, né? Então todos os filmes que vieram com violência ou vieram respeitando hoje cota racial, ou vem respeitando isso, ou vem respeitando aquilo, ou não pode fazer aquilo outro, entendeu? Nos anos 80 era um absurdo, cara, e ninguém tava nem aí. Se você viu os filmes dos anos 80, é pra você ir, se divertir, não é uma coisa pra você levar a sério, entendeu? Cara, esses dias tava passando Comando para Matar, você tem noção? Clássico, né? Impressionante. Tem aquele jump que o cara dá no final, que ele tá atirando. A hora que ele chega na casa do cara, tá atirando no gramado e os soldados começam a voar, assim. Tem uma hora, cara, que dá pra ver a plataforma que joga o cara, assim, sabe? Não, é demais. A hora que ele entra no, na cabana de jardineiro lá e os caras metralha. Eu acho que é Comando para Matar que tem uma cena que o carro vai perdendo calota e no total o carro perde mais 25 calotas, entendeu? Cada curva que o carro faz, vai voar uma calota pra fora e o pessoal contou do começo ao final, deu 18 calotas que o carro perdeu. Isso que o carro capota, a hora que volta não tem uma amassada no retrovisor e saiu, né, cara? Não, esse é foda. Isso aí não é pra qualquer um, não, cara. Porque os filmes dos anos 80 tá voltando esse espírito agora, porque mandaram com a porra do consultor embora, né, velho? Desde que colocaram uma porra de um especialista em armas, especialista em artes marciais, cara, ficou essa chatice de hoje, né? Não, cara, eu acho que depois que o Rambo, esse último Rambo, fez sucesso e o cara gastou, o Sylvester Stallone gastou quase nada e ganhou milhões de dólares com o filme, o pessoal falou assim, caramba, o pessoal ainda gosta dessa tosquice, vamos começar a produzir em massa, entendeu? Tanto que tá saindo uma pregada de filmes de década de 80 agora. O Stallone gastou toda a pasta de tomate existente na Itália nesse filme, né? Exatamente. Aquela cena maravilhosa do Homem Silico fazendo lá na base da metralhadora, entendeu? Agora tem um personagem, cara, que deve ser muito foda aqui e não tá aparecendo, que é o cara que arrancou o olho da Michelle Rodrigues. Esse tem que ser muito foda. Não, o cara tem que ter uma bola, tem que ter uma bola do tamanho de um bonde, né, cara? Pra mexer com ela e ainda arrancar um olho. E aí, eu não sei vocês, mas nesse filme ela tá muito mais gracinha do que em muitos outros que ela parecia ser um personagem mais feminino, né? Pô, ela tá... O look dela tá melhor que a da Jéssica Alba, cara. Então não foi só eu que pensei isso. Mas você falar que Michelle Rodrigues e feminino numa mesma frase é uma coisa meio complicada, bicho. Não cabe. Eu não consigo ver. Ela tá mais bonita. Concordo contigo, porque ela tá mais bem tratada. A Jéssica Alba tá parecendo que, sei lá, botaram o cabelo dela numa betoneira e tiraram fora, entendeu? Saiu aquela desgraça lá. Mas ela, como feminina, ela não é uma obra representativa de feminilidade nem se ela tivesse com tapa-olho. Pô, mas ela tá gostosa pra burra, né? Não, gostosa. É detalhe, né? Detalhe? Uma mulher pode ser feia, mas ser gostosa. Pode ser bonita, mas ser horrorosa, não ser gostosa, entendeu? Ah, tá, mas é. E nem a detalhe que é foda, né? Aquela Gisele Bündchen. Ela é bonita, mas não é gostosa. Tá, você me convenceu. Um argumento pesado agora. Pesado não, porque é Gisele Bündchen. É, exatamente, peso leve. Agora, você viu na foto da notícia o casaco e o colete do cara? Velho, se um cara desse entra num ônibus aqui em São Paulo, no metrô, ele morre, velho. Cara, não seria legal o cara deixa fazendo uma passada máquina de banco, aquela máquina de detector de metal de banco, aí o cara pede, abre o casaco aí, pá! É Matrix, né, cara? E também, assim, não tão empolgante da maioria das pessoas quanto foi o trailer do Machete, saiu o trailer do Resident Evil 4. Alguém ficou feliz com isso? Não. De jeito nenhum. Então tá bom, então obrigado, vamos continuar. Ah, bicho, vai ser mais aquela desculpa da... Vamos botar a Mila Jovovich lá, Jovovich, sei lá o que, que Rick pelada mais uma vez pra atrair público masculino, entendeu? Enquanto a história do jogo é deixada de lado. Pelo que me parece aqui no trailer, eles estão deixando um pouco de lado os zumbis, parece mais um combate pessoal com a Umbrella, velho. Ah, mas, cara, tá demais, parece, né? Que os zumbis, parece que os zumbis melhoraram um pouco, né, cara? Ah, claro que melhoraram. Eles botaram uma japonesa que, ela de salto é melhor. Onde que já se viu um zumbi que fica de salto daquele jeito? Anda melhor que muita mulher, pro lado. É, então. Não, cara, mas tem uma cena aí que ela tá pulando de um prédio, tem 500 mil zumbis pulando atrás dela. Bicho, sei lá, eu acho que já deu o que tinha que dar. O primeiro foi mais ou menos, o segundo foi até o que eu mais gostei. O terceiro foi uma merda foda. O terceiro foi uma merda foda. Então, esquece. E botar o Schofield não vai resolver o problema, cara. Ele não vai conseguir dar uma prison break. Você achou essa cena do pulo dela meia caída? Ah, completamente, né, cara? É cena de... Você vê, né, tudo. Mas sei lá, cara, eu não sei. Eu não acho uma porcaria. Esse filme é uma porcaria foda. Comentando aqui sobre o trailer rapidinho, os efeitos estão horrorosos. Tá baseado, parecido com o do primeiro filme, que não eram bons, né? Mas ainda eram legais. Começa com um clipe da Rihanna, Umbrella. Vai pra Blade Runner, depois vai pra Matrix. Tá até um arquiteto lá, né, velho? É, vai pra Matrix e no final acaba com alguma coisa psionica aí. Que bicho, todo branco aí tem aí. Que porcaria é essa pra todo mundo ficar cego dentro do cinema quando se estourar esse branco todo? Quero ver quem vê a legenda no cinema com esse branco. Forraram tudo com o roteiro do filme, entendeu? Bom, a parte branca é a parte Matrix, seguidamente vem com a parte Missão Impossível, onde ela está se estabacando de 400 metros de altura de ponta-cabeça atirando em todo mundo. E é isso, o filme estreia em 3D, convencional dia 10 de setembro desse ano nos Estados Unidos. E no dia 17 no Brasil. Confiram, viu? Vai valer a pena. Foda é só se esses efeitos, né, funcionarem demais com o 3D, né, cara? Porque até então não tem nada. Eu não gostei, cara. Eu achei os cenários bem ruins, assim, no trailer, né, claro. Uhum. Achei muito falso, cara. Eu acho que o terceiro filme, por exemplo, apesar de ser o pior filme de todos, os cenários eram muito bem feitos, entendeu? Cara, pra mim, cenário e efeito especial é o de menos. A gente adora... Por exemplo, eu adoro Star Trek original, a clássica. E é uma merda. É uma merda foda, efeito especial. O cenário, então, eu vou ter que te dizer. É caixa de papelão lá, entendeu? Mas o roteiro é foda. Se o roteiro for foda, pode ser uma tosquice do caramba os cenários e efeitos especiais. Vai ser um filme, entendeu? Mas o que acontece com Resident Evil é que não tem roteiro, não tem cabeças, não segue regras, estão nem aí pro jogo e criaram uma história nova, entendeu? Então que se foda. Então, Júnior, é porque você comentou com uma ponta de esperança, entendeu? A gente já acabou com a esperança desse filme. Então a única coisa que eu podia impressionar, que eram os efeitos especiais do cenário, já cagaram, entendeu? Então, cara, mas eu posso estar enganado. Às vezes eles acertaram, né? Só eu tenho que esperar pra ver. Não, acredito que vai ser aquele cenário branco mesmo que vai foder tudo que é legenda. Porque aqui no Brasil, corta a legenda toda, você não vai conseguir enxergar nada se tiver diálogo, entendeu? Vai ser aquele negócio, assim, o que que estão falando, e vai ser tiro pra tudo que é lado, eles falando, você não conseguir entender nada, vai ser aquela maravilha, né? A pigmentação amarela deve ser alguma coisa rara, né? No meio dessa indústria aí, sabe? Não, não tem. Impressionante. Até no Game Player tem legenda colorida, mas o cinema 3D não tem, digital não tem. Bem, o site britânico Screen Geek, né, publicou um novo trailer do Besouro Verde que tá passando por lá. E esse filme é estrelado e produzido pelo Seth Rogen, né? Que, cara, eu tava achando que o filme ia ser uma porcaria, mas pelo jeito não vai ser tão ruim, né? O que vocês acharam? Eu achava que o filme. Ele vai ser o Besouro Verde, então? Vai. Sim, cara, mas na série. Não sei se vocês viram a série clássica, mas eu adorava Besouro Verde. Quem fazia tudo era o Bruce Lee, era o Capo, entendeu? O Besouro Verde lá era. Era o sidekick mais essencial de todos, né? Besouro Verde, no máximo, dava um soquinho e usava e dirigir o carro. Nem dirigir o carro, ia de carona, né? Dirige, o carro era motorista. Exatamente. É. Foi bosta nenhuma. Ele, na verdade, ele financia toda a operação, né? Porque ele é ricaço também. É tipo um Bruce Wayne da vida. Mas a série é meio tipo comédia, assim, então? Tipo... Cara, a série é da mesma época do Batman, aquela série que a gente vê hoje e dá risada, que é boa pra caramba, mas é engraçada. É que tem um Coringa de bigode. West. Exatamente, do Adam West. Tanto que tem vários crossovers durante a série. Besouro Verde participa da série do Batman e o Batman participa da série do Besouro Verde. Entendeu? É muito bom, cara. É muito bom. Só que é uma série que não se leva a sério porque é daquela época, entendeu? É, até o que você falou do Cato fazer tudo, eu acho que ficou bem captado pelos trailers até agora, né? Porra! O cara era um playboy foda, só fazia merda, era festa o tempo todo, enchia a cara e até o pai dele morrer, né? E de repente aparece um japonês na casa do cara e fala, é o seguinte, ó, bicho agora vai mudar. O cara cara faz a arma, o cara mostra, o cara ensina a lutar, o cara faz tudo. Mas o Besouro Verde desce a porrada mesmo ou não? Não, ele lutava junto com o Kato. Cara. Não, ele tem, é que nem você falou, é um soquinho lá, outro aqui, depois quem assumia tudo era o Kato. A série, a gente ri porque é antiga, é datada, tem todo aquele esquema de ação antiga, né? Que imagina, é o Batman dos anos 60, só que sem as onomatopeias, né? Então, quer dizer, perdia muito, né? Então, mas não é uma série de comédia, não, cara. É uma série mais de ação, assim, aparentemente uma temática mais séria, né? Em questão de seriedade, eu tinha a minha seriedade do Batman, cara. Porque o Batman também ali ninguém se levava a sério. Ah, não. O Batman se levava a sério, cara. Não se levava a sério, cara. Ninguém levava o Batman a sério, mas a série se levava muito a sério. Não, cara, não se levava a sério, não. Senão imagina, o Batman não ia usar spray de contra tubarão e ia ter uma bate-roupa reserva rosa, bicho. E ia dançar com o chandolinho de gato. Não ia, bicho, não ia, só daquele jeito, entendeu? Não se levava a sério. A série era pra ser uma coisa de história em quadrinho na televisão, mas com um tom engraçado, entendeu? Pô, um coringa de bigode pintado por cima, cara. Fala sério, não dá pra se levar a sério um negócio daquilo. Pô, o Batman, né, cara? Aquela barriguinha de chope foda, né? E aquela mãozinha? É por isso que o Guizão levava a sério o Batman, cara. Ele era o cara que provava que qualquer um podia ser super-herói. Não é, cara, que eu não sei lá. Não, eu acho que eu viajei na ideia mesmo. Não tem como levar a sério aquela porra. Não tem, cara. Não, o cara que tem uma máscara, que tem uma sobrancelha branca pintada, velho, vai pro meio do caralho, cara. Né, meu? O cara que tira um escudo do tamanho dele, da bunda, não tem jeito, cara. Onde você tirou esse escudo, Batman? Quando Robin. Não, mas uma das cenas que eu gostava bastante do Besouro Verde era a parada da garagem, né? Ele tinha uma plataforma giratória, né? Que em cima ficava o carro comum e tal, né? E depois ela girava e tal, cara, mas tipo, aquela física impossível, né? Das séries dos anos 60. Cara, e mostra isso no trailer. Exatamente, também, exatamente, né? É um dos elementos que tá mostrando no trailer e tal. Cara, eu acho que é muito legal você colocar mais comédia, mesmo porque o filme sério com Seth Rogen não daria nem nunca raro, certo, né, cara? Eu tô esperando o Besouro Verde prender o McLovin ainda. É, cara, eu sei lá, eu não escolheria ele como ator, entendeu? Eu botaria um cara canastrão. Essa série seria ótima pra aquele George Clooney. É o Besouro Verde ali fazia um papel mais canastrão que o Batman quando ele era Besouro Verde, entendeu? Então, seria excelente pro George Clooney, uma coisa assim, mais fazer mais um overacting, entendeu? Mas o Seth Rogen, primeiro tem cara de moleque, entendeu? Sei lá, cara, não sei se rola não, não sei. O trailer tá bom, pelo menos isso, né? Mas se bobear, as melhores cenas estão no trailer. A hora que ele testa a arma na cara lá é foda também. Puta, aquela hora foi foda, né? Põe essa arma de gás, ela funciona. É, no naipe do vídeo daquele chinesinho que testa o taser, sabe? Isso, é só... A melhor é a hora que ele atravessa ali o limite de velocidade, o sinal vermelho, que fala assim, a câmera, daí joga um míssil na câmera, né? Aquilo ali também, pra mim, foi um bom equipamento, um bom acessório pra carro. Tá aí de semana que vem no Mercado Livre, eu comprava. Nós vamos pra São Paulo, né, Guizão? Nós podíamos já ter esse negócio equipado já. Lá mesmo. E rechear o filme com slow motion também, né, cara? Cara, mas hoje em dia, né, meu, slow motion virou uma carne de vaca foda, porque todo mundo quer usar isso pra dar mais profundidade pra ação. Slow motion it's the new body time, né, cara? Exato. O que acontece, na verdade, a gente tem filmes legais também, que nem Identidade Bourne, a franquia toda, né? Mas tem cenas lá que as lutas são tão rápidas, né, que você perde muita coisa, cara. Por exemplo, aquela a Supremacia Bourne, que tem uma cena que o fiscal do aeroporto lá prende ele. Cara, é uma cena que é um milésimo de segundo, ele desarma, deixa o cara inconsciente e tal, e você não vê nada, né? O slow motion acho que dá a oportunidade do espectador ver toda a graça da coisa, né? Dos movimentos, de artes marciais e tal. Isso aí pra ficar massa, velho, entendeu? Porra, maneiro pra caraca, velho. Pô, essa cena ficou maneira, bota em slow motion, né? Tá. Mas tem uma parada que eu não tenho uma parada que eu não entendi nesse slow motion aí, que é na hora que o Kato dá uma porrada num bandido, ou sei lá, quem é que seja aquele cara, que tipo, o carro se desloca, vai fazendo vários carrinhos e o cara vai se esticando. Entendi que aquilo eu imaginei que aquilo tivesse na série, mas como eu não assisti. Cara, eu não me lembro de estar na série, não. Só tem duas pessoas que viram a série original, eu e o Júnior, por que será? Povo pré-histórico, puta merda. Mas ainda bem que eu vi reprise, ele viu o Oliver ao vivo, cara. Eu sou. Campeonato de Matusalém, vai, começa. Você falou, o Oliver era a claque da Super Vic, velho. Pô, o Super Vic também é bom pra caramba. Acho, o Oliver é pintor, foi ele que pintou a Santa Ceia. Eu falei, é, abre espaço, vai tudo mesmo pro mesmo lado da mesa, com licença. tava assessorando. Você acha que a ação fica difícil de ver, Oliver? Você não viu o filme que eu vi do Steven Seagal, esse tempo atrás? Ele derruba o cara de uma janela, eu acho que deu pra ver o cara cair da janela umas 8 vezes, cada hora. Nossa, de passou na televisão esses dias, né? Cara, que filme ruim, velho, Bel. É, você fala de slow motion, mas tem um filme do Steven Seagal, cara, que às vezes é até bom usar slow motion, porque do jeito que ele tá fazendo, parecia briga de bicha, que fica aqueles tapinha. E tá igualzinho, só que o cara tava usando técnica, né? Mas como a coisa foi tão rápida, parecia que era briga de viado que tava dando tapinha um na cara do outro. Nossa, esse filme que passou esse tempo atrás nas TV, cara, dava até vertigem de ver as lutas, porque era tudo cortada, sabe? Tipo, ele batia no cara, aí repetia e batia no cara, repetia e batia no cara, repetia e batia no cara, aí o cara pulava na mesa, repetia e pulava na mesa, repetia e pulava na mesa. Pô, velho, para com isso, parece, mano. Parece reconstituição de crime lá em Portugal, né, cara? Morre um cara no crime e outros 25 na reconstituição. Cara, o Steven Seagal foi o primeiro caso de sucesso de implante de cabelo, cara. Primeiro filme que eu vi, ele era completamente careca. O cabelo dele acabava na nuca, entendeu? Hoje o bicho tá com tanto cabelo que o cabelo tá começando a crescer pra cima da sobrancelha. Você tá falando daquele Nico? É isso? Nico, exatamente. O Nico. Acima da lei. Acima da lei. O bicho era careca. Agora ele tá com o cabelo, tá fazendo um V já na testa já. Então, e essa do Mad Max 3, 4, né? Na verdade, é 4 rodadas em 3D. Vai ser lançado agora, já tem o orçamento previsto em $100 milhões e vão trocar o ator, né? Não vai ser mais o nosso querido manguaceiro que tá ficando careca também. Outro cara que tá ficando careca. Bom de você ficar velho com o cabelo, cara, você poder sacanear todo mundo que tá ficando careca. Isso aí foi o que meu pai fez quando eu tinha 20 anos. Meu pai, filha da puta. Vou falar. Agora, Mad Max, um filme em 3D do Mad Max, você deve se sentir um espectador do Rally Paris-Dakar, né, velho? Você vai sair com a areia na cueca, né? Ele vai ser o 4, então ele vai ser depois do 3, em teoria. Depois do 3, o pessoal já tava andando a base de cavalo e cocô de porco, entendeu? Então não tinha mais carro lá. Era só deserto e vamos andar por aí, né? Bom, aqui, pelo menos, cara, a empresa que tá encarregada de tanto dos designs conceituais, né, que é o início do projeto todo e mais já assinado também pra fazer os efeitos especiais de maquiagem, figurinos e tal, é a Weta Workshop do Senhor dos Anéis, hein, cara? Ok, né, mas aí você vai gastar 100 milhões com um negócio desse, que a única coisa que tá prestando, pelo menos até agora, é o fato da Weta tá participando, né? Cara, na verdade, eu já achei o Mad Max 3 uma forçação de barra fodido, né? Os primeiros dois tinham sentido ser o Mad Max, que você via o carro bom pra caralho, não sei o que, aquilo outro, aquela historinha toda. O carro explodiu no 2, né? Morreu no 2. Não tinha nem necessidade de ter o 3. Teve o 3 na base do cocô de porco. E daquela luta da jaula lá, que é no mínimo engraçado até hoje. E a Tina Turner fazendo aquele papel também, que é no mínimo engraçado até hoje, né? Mas mais um 4, cara, eu não vejo sentido nenhum, entendeu? Ele, sei lá, ele vai fazer o que da vida? Vai ficar no deserto, andando pra lá e pra cá, entendeu? Vai virar, sei lá, não sei o que pode sair desse roteiro. Depois daquele comentário que, o pessoal gosta dessa tosqueira, vão trazer os anos 80 de volta, mas não é bem assim, né, cara? O Esquadrão Classe A tá provando isso. Mas o Esquadrão Classe A trouxe o espírito da série de volta. Sim, trouxe o espírito da série de volta, só que a bilheteria mesmo foi ridícula. Ah, cara, mas eu acho que sei lá, ficou muito bom aquele filme. É que a galera de Crepúsculo não entende aquele tipo de filme. Não, cara, eu adoro aquele filme, mas eu fico imaginando. Ufa, que assim. Susto, velho. Não, pô, que pariu, mano. Crepúsculo não, cara. Domesticamente, o filme foi gastar 110 milhões e só conseguiu arrecadar 72, por exemplo. Se não fosse o pessoal de fora, que nem o Brasil, que eu acho que ele era mais famoso no Brasil que nos Estados Unidos, que trouxesse mais 54 milhões aí, o cara tava devendo até agora. E o problema da bilheteria de fora é que muito fica na mão das distribuidoras, né? Se tivesse poupado o furgão, podia até ter lucrado alguma coisa, né? Nossa, cara, pô! Cara, eu quase chorei quando ele falou assim, fudeu, isso vai ser uma merda. E o fu? Bom, mas lembrando ainda que no papel do Max Rokatansky, né, que foi outrora aí o papel do Mel Gibson, hoje fica com o senhor piada pronto, que a gente já cansou de falar, que é o Tom Hardy do Rock'n'Roller. Que ficou um tempo aí fazendo com o Doce, né? Ah, eu não vou ser o Max, não. Eu tava fazendo audição pra outro papel, bababá. É, com o roteiro enrolado embaixo do braço. É, aquele... Nossa, cara, isso é tão irritante, né, velho? Pô, fala, eu vou mesmo, c******. frescura. Você não entendeu, Polar, é que isso daí era muito duro pra ele. Ai, não! Você acha ele com cara de Mel Gibson ou, se não, cara de Mad Max? Eu não acho ele com cara de Mad Max. Olha, eu concordo com o Junior, ele não tem cara de Max Rockatansky nem a pau, velho. Ah, e o Jason Momoa tem uma cara de Conan que eu vou falar pra você, né? Tudo bem, mas é que tá, eu posso queimar a língua com esse cara, porque assim como eu queimei com o Momoa, que ele tá mais parecido com o Conan do que eu imaginei que ia estar. É, cara, ele ficou... Orlando Bloom como Legolas também, perfeito, né, cara? Tu vê um moicano doido, magrelo, no meio do set, aquilo lá vai ser o elfo mais foda que existe, né? Bicho, mas também não... Aí tá aqui que vai. Não é muito também do ator, por exemplo, o Schwarzenegger fez o bom Conan, porque ele é o Conan naquela época, entendeu? Era... É que nem o Jean-Luc Picard fazer o professor Xavier. É o personagem, bicho. Entendeu? Todo mundo que você não podia fazer 20 mil listas de fã de X-Men, e quem ia botar como professor Xavier? Ia botar o cara que faz o Jean-Luc Picard, do Star Trek, nova geração. O Conan, você tinha o fantasma do Schwarzenegger, porque Conan era o Schwarzenegger. O cara entrou bem no papel, talvez seja mérito até do ator, por exemplo, o caso do Orlando Bloom, como o elfo lá no Senhor dos Anéis. É ator, é porque ele conseguiu entrar no personagem, seja lá o que signifique, mas ele conseguiu. Crepúsculo, os personagens que entram nos atores, né? Ui, encarno. Não, cara, os personagens são tão frutinhos que eles não conseguem nem entrar no ator. Eles broxam antes, entendeu? Eles discutem a relação antes, entendeu? É outro sentido, é outro papo. Mas eu sei lá, cara, eu acho que esses, nos próximos 2 anos, um revival dos anos 80, entendeu? Vamos fazer tudo que todo mundo adorava, tanto falando até de regravação de Top Gun. Cara, sei lá, se rola, entendeu? Top Gun hoje é tosco já. Porque você vê com a mentalidade mais velha, você vê aquele filme lá e você acha umas coisas muito estranhas, entendeu? Tipo aquele jogo de vôlei que todo mundo cheio de óleo, se abraçou. Caraca, nossa, que coisa nojenta e asquerosa. É a mesma coisa que aquela corridinha do Apollo com o Rock na praia, que os dois estão com uma camisetinha cortada na altura do abdômen, sabe? E com um shortinho. Com shortinho também. Cara, e aquilo naquela época você não tava nem aí, né? Não, porque a gente usava aquela desgraçada que a gente... Naquela época você deu pra escola aquele short. Bicho, a gente usava aquele short da Adidas safado que vinha na... Só tampava as partes mesmo, a parte que tinha uma caixa. Não, ainda vinha com aquela suguinha aberta, sabe? Aquela suguinha furada que o pessoal não botava nem cueca, daí ia com o saco de fora ainda. Puta nojo, velho. Lembrando os tempos do prezinho, né, cara? Shortinho vermelho, conguinha... Você usava o shortinho da Adidas, os tênisinhos que chute com o meião, entendeu? O cadarço que dava 20 voltas na canela, né? Você, exatamente, você amarrava na canela. Então, a graça era amarrar na canela. O cara cheira muito tosco quando você... Mas era muito tosco, cara. Mas era muito bom. Sei lá, eu não consigo ver esse cara como um cara solitário que perdeu a mulher e que a mulher foi atropelada na frente dele junto com o filho e que não sei o que, aquele drama todo que teve o Mel Gibson pra montar o personagem, entendeu? Não consigo ver isso nele. Posso me enganar, né? Mas eu acho que vai ser uma merda foda. Bom, e o drama do filme O Hobbit ainda continua, né? Há possibilidades de uma negociação aí com o Peter Jackson, mas por enquanto nada fechado. E como aquele suposto leilão, né, que definiria o futuro da MGM, que a gente noticiou tempos atrás, não acabou não dando em nada, né? Mesmo porque os lances foram baixos demais para os credores, o estúdio ele ainda tenta se reestruturar das dívidas e evitar a venda, né, do tudo que é propriedade da MGM. Bom, e uma forma de conseguir essa verba rápido, né, para pagar uma parcela do que os credores, seria negociar os direitos sobre o livro O Hobbit, e segundo os executivos da MGM, né, eles querem ter parte dos direitos no seu poder, porque vamos supor, tem outro estúdio na jogada que é a Warner, né? E se ela adquirir uma porcentagem a mais desses direitos, ela pode acabar ficando com o financiamento do filme sozinha, né? E uma vez que isso acontecer, a MGM já não tem mais pra onde correr, né? Ainda mais com duas franquias em perigo, né? Uma, o 007, e a outra, o Hobbit, que ainda não chegou nem a acontecer. Bom, outra notícia envolvendo a produção do Hobbit também é que tem outro personagem na história já perdendo a paciência, né? Como a gente pode ver, a demora do início das filmagens acabou custando a direção do Guillermo del Toro. E agora quem tá reclamando da demora é o Ian McKellen, né? Que é o encarregado por interpretar o mago Gandalf. Aí ele, numa entrevista, ele declarou que está bastante insatisfeito com os constantes atrasos da produção e caso a coisa não mude, né, o ator ele pode realmente botar atenção exclusivamente a outros seus projetos, que é o teatro. O que ele não tá errado também, né, cara? Porra. E, mesmo porque, né, a gente já tá falando notícia de O Hobbit há quanto tempo? Há mais de 2 anos já, pô? E nada aconteceu ainda, né, cara? Então, pô... Tem notícia do Hobbit desde que saiu O Senhor dos Anéis. E estavam preparando pra sair O Hobbit, né? Teve o problema lá do calote que a MGM deu pro Peter Jackson não ter passado todo o dinheiro pra ele. Aí começou a enrolação lá atrás. Então, mas não foi a MGM, foi a Warner, né? New Line. É a New Line, que é a divisão da Warner, né? É, só que ela só virou divisão da Warner depois dessa briga aí. É, justamente. E foi um dos fatores do porquê o Hobbit acabou não saindo pela New Line também. E agora eles estão usando como método de barganha, né? Não conseguiu, eles estão vendo se vendem o resto do direito pra conseguir rolar a dívida mais um tempo. É, não... E o McKellen tá podendo, hein, cara? Entre escolher, né, teatro, que vai dar alguns milhares de dólares, e o filme que vai dar alguns milhões, né? É, cara, só que o teatro é mais garantido, né? Ah, sim. Tá, ele vai, digamos, é milhões de dólares, mas ele vai receber da MGM, que não tá pagando ninguém. Mas é aquela história também de agenda, né? O cara tem que chegar e tem que reservar lá 3 meses que seja pra gravação do filme. Aí fica sempre aquela história. Pô, é aquela história do cara que tá atrasado, fala que vai chegar em 5 minutos, chega 2 horas depois, entendeu? Ele te liga, pô, tô chegando em 5 minutos. O cara tá lá esperando, entendeu? Todo enrolado, todo atarefado e, pô, não pode fazer nada. Não pode agendar trabalho porque pode coincidir com a data de gravação. Ele quer gravar o Hobbit, mas tá dando ponto final nele, né? Mas por favor, né? Facilitem, né? E surgiu um boato aí na homepage, né, do Superman Homepage. E o site, ele costuma dar informações sérias, né? Cogitou-se que pra dirigir o recomeço do filme do Super-Homem, foi oferecido, a direção foi oferecida ao Chris Columbus, né? Que é o diretor dos primeiros Harry Potter aí, de Percy Jackson. Superman vai voar de vassoura agora, né? Você tem que saber, com All-Star de companhia, né, bicho? Ele foi considerado aí a escolha ideal, né, pelos executivos do estúdio. O co-roteirista do filme, David Goyer, teria se oferecido para dirigir o longa, mas disseram que dentro da Warner, né, o Goyer é visto como um bom criador de premissas, mas um diretor bem limitado. O que é verdade. O site ainda diz que o filme será lançado em 3D, olha aí, surpresa pra todo mundo. E por enquanto, né, só isso aí é uma especulação ainda do Chris Columbus dirigindo. O recomeço das franquias do Superman vai estrear em dezembro de 2012, 20 meses depois do terceiro Batman do Christopher Nolan, prometido para 20 de julho de 2012. Olha, cara, outra pessoa que também tinha sido cogitada pra ser o diretor era o próprio irmão do Christopher Nolan, que tá ajudando o David Goyer a escrever o roteiro, né? Seria o Jonathan Nolan. Agora, Chris Columbus, cara, que abordagem que ele vai dar pro Super-Homem? O filme só vai falar da infância? Smallville, cara. Não, pera aí, cara. Eu tô falando sério. Agressivo. Cara, eu sei lá, se eu não sei que diretor. Depois desse último... Esse último conseguiu ser pior do que Super-Homem 4. Entendeu? E olha que o diretor era esperado, né? Um puta de um filmaço, porque afinal de contas é o Bryan Singer, né, cara? Cara, que Super-Homem mais água com açúcar, miserento, que não tem carisma nenhum, entendeu? Eu não consigo ver um ator que interprete hoje o Super-Homem, sei lá, cara, não consigo ver nada, sei lá, eu preferia que não tivesse o filme, sinceramente. Eu posso ser sincero, o Superman Returns, ele tem um mérito, pelo menos pra mim, cara, porque foi o único filme que até hoje conseguiu me fazer dormir no cinema. O único, juro por Deus, cara, eu assisti muito filme ruim, mas o único que me fez dormir foi Superman Returns. E isso não é qualquer um que consegue, não, cara. Eu tenho ressalvas do Superman Returns, cara. Tem umas cenas que eu acho muito foda. Eu não acho que o filme seja culpa, assim, pelo ator, pelo Brandon Routh lá. Ele fez o que o roteiro se predispõe, né? O que o Bryan Singer pediu pra ele fazer, cara. Eu não achei que a atuação dele, ou que a escalação dele pro papel foi um equívoco. Só que eu acho que o filme tudo acabou colaborando pra algo muito água com açúcar mesmo, né, cara? Ah, não, mas de qualquer maneira, eu nunca falaria que a culpa foi do Brandon Routh. O problema realmente foi o Bryan Singer chegar e ele quis tanto fazer uma homenagem aos filmes antigos que, cara, não sei, acho que ele quis tanto fazer homenagem que ele esqueceu do roteiro. Pô, mas também o ator que fez o Superman também, se falasse pra mim que ele era um clone do Christopher Reeves, eu falava, ok, é verdade. Cara, mas só isso também, porque é que eu te falo, eu não acredito em nenhum momento que aquele ali seria o Super-Homem. Eu mesmo não gostando dos filmes do Batman com Christopher Nolan, eu consigo acreditar nele como Batman. Mas eu não consigo acreditar. Não gosto. Sinceramente, eu achei o primeiro legalzinho, o segundo legalzinho. Não acho essa maravilha que todo mundo. Até porque o próximo filme do Batman e do Coringa vai se chamar Piada Mortal e vai ser o roteiro do Dark Knight. Mas tudo bem. Eu acho que o problema do fator foi eu não acreditar que aquele dali seria o Super-Homem. Se você pega o Christopher Reeves antes, ele tem um jeito pra fazer o Clark Kent e tem um jeito pra fazer o Super-Homem. Sim. Entendeu? É, ele consegue mostrar o Clark Kent com falta de confiança e atrapalhado e o Super-Homem com confiança em excesso com aquele negócio que eu vou salvar o mundo. Ele consegue fazer os dois personagens, né? Diferentes um do outro. Entendeu? E o outro não. É os dois personagens é o mesmo. Só que o outro bota a mão na cintura e tem já no cabelo. Acabou. E o outro peça sozinho, né? Entendeu? E tem que ficar reduzindo lá a porcaria do enchimento quando ele, do enchimento da sunga dele, que quando ele fica, quando ele vira Super-Homem. Acabou, só isso, bicho. Não tem. Eu acho o filme sem alma, entendeu? Eu acho o filme que não pra mim, que vi Christopher Reeves no cinema, eu vi o Super-Homem 2 e 3 no cinema, e o 4 em vídeo cassete, quando lançou, entendeu? Cara, eu achei o filme podre. É legal, tava muito tempo sem fazer um filme do Super-Homem e tudo mais, mas eu achei o filme podre. Eu achei o ator que fazia a série lá dos anos 80, 90, aquele ator lá que era até o primeiro Super-Homem moreno que eu já vi na minha vida, né? O Super-Homem que tomou um solzinho a mais. Jim Kane. Ele consegue ser um Super-Homem melhor do que aquele cara foi, entendeu? Você acreditava que ele ali era o Super-Homem. Enquanto eu não acreditei nenhum segundo que um Super-Homem retângulo, eu tava vendo um Super-Homem em tela. Eu tava vendo um cara de colar azul. O Júnior, ele assistiu o Super-Homem 1 e 2 no cinema e o 3 em fita beta, né, velho? Não, eu já tinha decidido a guerra já dos fumados. Foram 2 horas de filme que não passaram voando, né? Puta que eu pariu, não! Não, tá dentro da cota de trocadilho do Oliver, né? Tá tranquilo. O filme do Brandon Ralph, né, na verdade, ele se resume em algumas cenas que mostram o Super-Homem mesmo, né? Que é quando começa daquela merda toda da ilha de Kryptonita. Puta, aquela cena, nossa, aquela cena é fodida, velho. Animal. Então, cara. Mas o que acontece é que são cenas, assim, de ação muito esporádicas no filme, né, cara? E muito... Não, é. E muito espaçado. Sinceramente, eu sou muito mais aquela tosqueira da Caverna da Solidão, que ele aparece se transformando em homem lá, aquela coisa mais tosca do universo. Na época já era tosco, hoje se você ver, você morre de rir, gargalhar no chão. O Superman 2, né? Mas sou muito mais aquela Superman 2 que ele transforma e vira em homem de novo. Aquela cena tosca lá, horrorosa, é muito mais massa, velho, do que essa cena dele levantando. Tá, cara, putz, é, legal, o Superman levantou e levou lá pra cima e depois caiu. Beleza, entendeu? A cena mais divertida pra mim foi o garotinho empurrando o piano na cabeça do cara lá. Eu acho impressionante do Super-Homem lá do Christopher Reeves. Ele tem visão de calor, ele tem visão raio-x, mas ele não consegue ver o quanto aquela Lois Lane é feia, né, cara? Ah, bicho. Mas acho que a Lois Lane só foi ficar bonita até nos quadrinhos depois da década de 90. Até antes não era tão, assim, também bonita, não. Porque era aquela história da mulher que trabalha, né? Que era mulher independente, então ela não era uma coisa, assim, exuberante. A grande verdade, né, é que os filmes atuais não tem aquele revide que o Super-Homem dá no cara que deu um couro nele no bar, né, cara? Cara, que também foi legal. O cara termina no fliperama, sabe? No pinball, né, cara? Ah, bicho, o filme do Super-Homem clássico, aquele do que ele transforma em dois Super-Homens, com a criptonita 3, com a criptonita azul ou roxa, agora não me lembro qual é. A vermelha. A era. Vermelha. E que depois ele se une de novo. Aquilo é muito tosco, mas era divertido. Entendeu? Aquela união dos dois, sabe? Não, com estilo, sei lá. Eu acho o Superman 1 e 2, pô, os dois filmes, até você vendo hoje, cara, eu acho eles super divertidos assim e bons, entendeu? Por mais de ser a questão de ser um filme datado. O 3 e o 4 eu me divirto só pelo bizarro. Isso daí não tem outra, né? E o 5º, cara, ele não dá esse prazer, né, de você ver pelo fato de ser tão ruim que é divertido. Nem isso acontece, né? É o que eu tô te falando, é um filme sem graça, sem alma, entendeu? Você não consegue ver. Porque pelo menos no 3 e no 4 do Super-Homem antes, se você tinha um Christopher Reeve, você acreditava que aquele cara era o Super-Homem, entendeu? E nesse você, o filme é ruim e você não acredita que o ator é o Super-Homem. Como é que a gente começou essa notícia, né? Em Krypton, cara. A long, long time ago. Mas, beleza. O Júnior, a gente já sabe da opinião dele. Pô, Larry Guizão, vocês acham que se for fazer um filme novo do Super-Homem, você acha que o Brandon Ralph tá em chance ainda? Vocês acham um cara bom, assim, pro papel? Olha, cara, eu acho que o Brandon Ralph pro papel foi muito uma bateção de pé do próprio Bryan Singer, né, cara? Eu acho que cada diretor tem uma preferência. Se fosse Martin Scorsese, com certeza o Super-Homem seria o Leonardo DiCaprio. Se fosse o Tim Burton, seria o Johnny Depp, né? Puta, velho! demais, cara. O Scorsese, o vilão seria o Robert De Niro ou o Daniel Day-Lewis, né, cara? Cara, e o Robert De Niro de Lex Luthor ia ser foda, cara. Rapaz, o Robert De Niro podia ser qualquer um, bicho. Quando ele veste o personagem, sai de baixo, né, cara? Ele se perde ali, fica maluco. É que você não ia achar da hora ver a mulher do Tim Burton como Lex Luthor. Pelo amor de Deus. Cara, o Tim Burton, com certeza, a mulher seria a Lois Lane, com certeza. Ou senão a Supermoça, né, cara? Sempre tem a Supermoça. Nossa, a Supermoça do mundo bizarro, né, cara? Exatamente, aí. Pronto. Sei lá, a escolha do ator, cara, eu acho que um remake, né, de reinício aí, um Begins aí do Superman, eu já esperava do Superman Returns como se fosse um Begins, né? Ah, cara, mas eu acho que não rola mais a gente colocar origem no filme, cara. Porra, tem personagem que todo mundo saiba a origem mais do que o Superman? Não, cara. É isso, todo mundo sabe o que é, cara. Eu acho que, pô, tem que fazer uma aventura aí, situada aí no meio da história do personagem, algumas coisas assim, cara. Chega de contar a origem do Super-Homem, cara. Eu acho que tem outras coisas pra explorar agora, tem filme pra você comprovar, volte a ser bom pros olhos do espectador, né, cara? Porque até então, o pessoal já tava esperando há mais de 20 anos um filme bom do Homem de Aço, quando saiu esse, que é totalmente água com açúcar, né? Bom, e o site Joe Blow, né, que é um site que fornece informações sobre cinema, declarou já estar em posse de um possível roteiro de Homens de Preto 3. Diz que a premissa envolve apenas um vilão, que é interpretado pelo Jermaine Clement, que se chama Yes, descrito como um motoqueiro infernal e uma mistura de Dennis Hopper com Satanás. O agente Jay volta, né, novamente encarnado aí pelo Will Smith. E agora o Jay, ele tem que viajar para 1969 para impedir, ao lado do jovem agente Kay, né, que o papel outrora aí de Tommy Lee Jones, é agora feito pelo Josh Brolin, de que este personagem aí, o Yaz, destruiu o mundo, né? Quer dizer, é bem possível que na volta do Homem de Preto 3 não iremos contar com Tommy Lee Jones. Mas ainda dizem aqui que a graça do filme deve estar, né, grandes personalidades dos anos 60 devem fazer uma aparição, como Yoko Ono, Jimi Hendrix, Fidel Castro e outros aí. O roteiro foi escrito por Ethan Coen e revisado aí pelo ex-diretor da franquia, né, o Barry Sonnenfeld, e ele vai rodar no terceiro semestre deste ano. A Sony tem previsão de lançamento de 2D e 3D pro dia 25 de maio de 2012. Esse cara que dirigiu Homens de Preto não fez mais nada, né, cara? Ele fez aquele filme lá do John Travolta, lá, O Nome do Jogo. Ele é muito conhecido por fazer filmes de comédia, cara, em menos de uma hora e meia, sabe, cara? É filmes curtos, que é o caso do Homens de Preto. Vocês acham que tem potencial, de novo, o Homens de Preto voltando aí as telas? Ah, eu acho, cara. Puta, é foda demais o Homem de Preto, cara. Cara, eu acho que o Homem de Preto sem o Tommy Lee não vai. Porque ali o papel ficou bom porque tinha o Tommy Lee completamente ranzinza e o Will Smith completamente aloprado, né? Então, é, lá. Mas você não acha que o Josh Brolin é capaz de fazer esse Tommy Lee Jones mais novo? Aí eu acho que é bem possível. Eu acho que é até uma maneira interessante, né? De você mostrar algo que você já viu, só que na pele de outro ator, cara. Ele, pra quem não sabe, aí a galera é o Jonah Rex aí na adaptação dos quadrinhos do Jonah Rex. Cara, eu não levo fé. Sinceramente, eu não levo fé. Mas como o Homem de Preto é uma coisa que não precisa também ter muito roteiro e é aquela maluquice que a gente viu nos outros dois, talvez fique legal, mas eu acho que não rende não, cara. Isso não rende filme não. É, eu acredito no Homem de Preto, porque sem o Tommy Lee fica mais difícil mesmo, mas... Porque se você pensar bem, cara, ele vai voltar na época que quase que o Josh Brolin fez o Goonies, né, bicho? Também não sei se vai render muito, sei lá, cara, eu não sei, acho que não... Assim, eu gostei bastante do primeiro filme, cara, mas o segundo, eles exageraram muito na comédia e mesmo porque, que nem eu falei, cara, esse diretor, o Barry Sonnenfeld, ele é muito de fazer filme curto e tal, cara, então acabou ficando absurdo, sabe? Mal distribuído em 1h20 de filme, cara. Porque essa proposta que eles estão falando aqui pro 3 é legal e tal. Gostaria de ver outro ator fazendo o papel do Tommy Lee Jones. Também eu só achei isso de interessante. O resto, né, provavelmente não vai mudar muito, né? A não ser que, no mínimo, eles vão usar também aqueles recursos lá do Forrest Gump, né? Porque ou eles vão colocar aquelas cenas reais, antigas, né? E montar eles que nem fizeram lá com o Nixon e tal. Mas, pô, Yoko Yoko Ono, Jimi Hendrix, cara, Fidel Castro, Abdul Jabbar e até o Andy Warhol vai cair na dança aí, né? Mas acho que eles podem usar mais o efeito que eles usaram naquele filme do Curioso Caso de Benjamin Button, né? Que seria mais uma... É tipo um personagem digital, mas feito através da captura do movimento de outro ator, entendeu? Acho que aí dá pra fazer tranquilo. A tecnologia hoje tá permitindo você fazer isso. Mas eu não acredito. Eu não acredito nesse filme, não. Eu acredito que esse filme vai ser mais um vamos pegar dinheiro já que a franquia tá montada. Vamos gastar pouco pra fazer milhões. Bem, recentemente, né, numa entrevista à MTV, o Nicolas Cage falou, né, sobre a contratação dos dois diretores, Brian Taylor e Mark Neveldine, responsáveis pelos dois Adrenalina e A Lei do Gamer, pro Motoqueiro Fantasma 2, né? O cara falou que tá muito empolgado, que eles são bem originais, sabe como fazer o visual de um filme ficar bacana, sabe usar uma câmera, e que ele acha que eles vão trazer um olhar novo pro personagem. Bem, Cage também disse que gosta bastante do roteiro que o David Goyer escreveu, né? Que é o roteiro pode ser diferente, é uma trajetória distinta, embora seja o mesmo sujeito. Isso é tudo que ele pode dizer, o que ele sabe também, né? Que, digamos assim, ele fala que é diferente, mas pelo jeito ele parece que gostou muito mais desse roteiro do que do primeiro, ainda bem, né? Já é um bom sinal, né? Cara, mas essa declaração dele é foda, né? Porque, assim, tá falando que os diretores vão saber só fazer ação. Será que dois diretores podem estragar um roteiro? Os Adrenalinas, né? Ele é aquela coisa nonsense, né? Então a gente considera ainda e tal, né? Uma desculpa. Pô, o cara que toma choque pra ficar vivo e estimula a produção do corpo com adrenalina pra ficar vivo, esses absurdos todos. Ok, a gente aceitou pelo bizarro, né, cara? Mas eu vou te falar que Gamer foi um filme que me fez seriamente, pela primeira vez na vida, considerar desligar a televisão antes de terminar. Aquele filme é muito ruim, meu Deus do céu. O Gerald Butler lá? Isso. É ruim assim, cara? Nossa, velho, meu horrível, Deus velho. Gamer é o que tem o Dexter, não é isso? Que tem um Dexter lá que faz o vilão? Isso, é um produtor Deus de Deus televisão lá, cruel. Meu Deus, aquela cena dele dançando. Que foi aquilo? Final do filme. Tipo assim, que merda. Puta que pariu, filme ruim. Não vai piorar mais que isso. Aí tem lá a cena deles dançando. Feito marionetezinha, puta que pariu. Deixa de chorar no cantinho, Cristian. Se tem alguma coisa pra se esconder no currículo, é esse Gamer aí. Cara, até mesmo o Adrenalina. O Adrenalina é bom porque entra naquela história de filmes da década de 80, né? Ele não tem roteiro, é tipo assim, é tudo desculpa pra matar gente durante o filme inteiro, né? E cenas loucas do cara cheirando pó, enfiando adrenalina, voando mostrando a bunda na motocicleta. É uma porrada de desculpa pra se fazer uma porrada de cena de ação maneira. Agora, né? Eu quero saber, tu já tomou choque num acendedor de cigarro do carro? Nem botei a mão dentro do fazedor de wafer lá pra tomar um bizarro. Só o carro dele é capaz de eletrocutar uma pessoa por 12 volts. Eu acho que o filme não tinha que existir. O primeiro já foi uma merda foda. Eu acho que se o Nicolas Cage estivesse falando de outro ator fazendo o Motoqueiro Fantasma, eu falaria assim, pô, talvez. Mas o Motoqueiro Fantasma foi um filme muito ruim. Foi um filme muito ruim de história em quadrinho. É, eu não sei, cara. Já que vai fazer continuação, coloca o Nicolas Cage mesmo. Cara, mas é que tá, vou ficar de novo prestando atenção numa peruca do desgraçado. Ah, mas esse não é um problema de Motoqueiro Fantasma. Esse é um problema de qualquer filme do Nicolas Cage, cara. Pô, não, mas por exemplo, no Kick-Ass eu consegui abstrair da peruca do Nicolas Cage, entendeu? Também colocaram tão bigodinho nele? É, pô, acho que pra gente achar. Esse Agora Aprendi de Feiticeiro, então, bicho, eu falei que eu não vou ver porque eu não vou conseguir assistir aquela peruca mega ré dele, porra. Não tem como. Mas nesse filme você pode ficar tranquilo, Júnior, porque assim que ele se transformar, a primeira coisa que vai embora é a peruca. Bicho, mas não dá. Eu assisti, eu fiquei impressionado, que foi a primeira vez que eu vi o Nicolas Cage com aquela peruca bizonha dele, que não aceitava careca. Aí, beleza. Acho que o cara que fica careca tem que assumir a careca. É que quando ele tenta chegar e fazer um reimplante que nem o Nicolas Cage fez, ainda mais pro Motoqueiro Fantasma, ficou tão bizarro, que eu prestei mais atenção na porra da peruca do Nicolas Cage do que na história do filme. Eu não sei nem se o filme é bom, mas pra mim o filme foi uma merda tão foda que eu não consegui assistir o filme. É, bom, a diferença aqui por enquanto, né, tirando a direção, que é aquele diretor horrível lá, o Mark Steven Johnson, que também fez outra pérola lá, o Demolidor, agora tá sendo substituído por esses dois, né, o Brian Taylor e o Mark Neville Dean. do Adrenalina, e também vai se usar, né, do roteiro do David Goyer, né, que é pelo menos aí um ponto positivo pro filme, né, cara, agora vamos ver. Mas é, até que tá, ó, vou levantar uma polêmica aqui, mas o Demolidor não é um filme tão ruim, porque o Demolidor é aquela merda, entendeu? É um advogado cego que luta contra o crime, contra um cara que tem, que acerta no alvo até mosca, entendeu? Então... Cara, eu não acredito que ele tá falando mal de Demolidor na frente do Oliver. Rapaz, deixa o Vitor Rodrigues ouvir. Aquela saga lá da secretária dele, que era idética, que não sei das... Puta que pariu, foi o quê? Acho que foi na época que eu li história em quadrinho. Foi o quê? Uns 2 anos com aquela historinha munheco dela? Puta que pariu, cara. Sei lá, eu não leio o Demolidor há bastante tempo, mas Demolidor é um personagem chatinho de vez em quando, né? Caramba, já tô vendo Flame War nos comentários, já. Eu fiquei pensando agora, né, cara, no Motoqueiro Fantasma é um dos únicos filmes que você assiste esperando que o efeito visual seja muito mais legal que o ator original, né, cara? Torce, né? Não, eu gostei, assim, do conceito do Motoqueiro Fantasma que eles fizeram pro filme. Achei super legal, achei a moto irada, também, achei o personagem legal. O visual do filme, ok, pecou em algumas coisas, assim, tem aqueles vilãozinhos muito bosta e tal, cara, mas o Motoqueiro Fantasma em si eu achei legal, cara. Visualmente, pelo menos, não achei problema nenhum. É, e aquela história, né? O Motoqueiro Fantasma, é de novo, é mais ou menos aquela história. Ele fica fazendo aquela história do dar o toque lá, que o cara fica vendo os pecados dele e fica maluco lá. É aquela história, entendeu? Acho que da história não fugiu muito, mas o que ficou ruim, eu não sei se foi a transposição, não sei como é que ficou. Eu não sei te dizer exatamente o que eu não gostei do filme, só sei achei que o filme é muito ruim. Mas gostei da moto, adorei, a moto ficou maneira pra caralho. A cena que sobe o prédio, pô, aquele é quadrinho puro, entendeu? Eu achei do caralho. Mas sei lá, não gostei do filme, consigo gostar. Quem quiser conferir o Motoqueiro Fantasma, assista só o trailer, né, cara? Que todas as melhores cenas do filme estão no trailer. De novo, acho que talvez tenha sido por isso, cara, porque eu tô parando de ver trailer de filme por causa disso. De vez em quando, as melhores cenas do filme tá no trailer. Você vai com uma expectativa lá na puta que pariu, entendeu? De vez em quando não, ultimamente todas estão assim. Cara, o Esquadrão Classe A, que a gente falou mais cedo aí, não tava... Tinha uma cena muito maneira no trailer, mas não estavam todas as cenas maneiras no trailer. Bom, e a MGM, de novo, na pauta das nossas notícias, né? Na semana passada, se noticiou que a produção do 23º filme do Espião 007 teria sido eventualmente cancelado, mas que a situação não é bem por aí, né? Segundo eles, nada de tangível aconteceu nos bastidores, né? Pra justificar essa alegação de que a produção seria cancelada e tal. Bom, e o estúdio da MGM, que é a detentora dos direitos do Espião aí ao lado da Ion Productions, ela continua tentando se reestruturar das suas dívidas antes que as duas propriedades aí, o Hobbit e o James Bond, acabem sendo aí leiloados ou vendidos para saldar toda essa merda que tá acontecendo no estúdio. No caso aqui, já tem estúdios de olhos na franquia do Espião, que são a Sony, a Fox e a Warner, né? Quer dizer, quase ninguém, né? Um monte de urubu esperando caçar uma das franquias mais lucrativas nos últimos 50 anos, né, cara? Mas, apesar de tudo isso, o diretor Sam Mendes e o ator Daniel Craig, que foi encarregado dos dois últimos filmes, obviamente, né, estão em stand-by, mas ainda comprometidos com o filme. Que coisa, né, o 007 Casino Royale e Quantum of Solace foram tão rápido, né, cara? Um do outro, assim, aí de repente deu uma empacada, né? Mas deve ser problema de dinheiro mesmo, né? Porque eles não têm dinheiro pra botar um filme desse na rua e é dinheiro pra caramba que vai no filme. E não é, cara, e com que nome tu vai conseguir, sabe, verba pra pôr um filme desse no mercado, cara? E não tem jeito, cara, a situação da MGM é meio cruel mesmo, porque é que nem o Junior disse, né? Pra você gerar dinheiro, você precisa ter dinheiro. Então, é filme que vai mais de 100 milhões na produção, cara. Brincando. E pra um estúdio que beira aí a não sei quantos bilhões de dívidas... Eu acho que tá na hora da MGM começar... Já passou da hora até ela vender esses pedacinhos aí, tentar fazer uma reestruturação do patrimônio dela. Se ela quiser continuar, ou vende tudo de uma vez só, entendeu? Faz o que tiver que fazer e vai pra dentro, porque senão ela vai ficar segurando os roteiros aí, os atores vão começar a debandar das séries, entendeu? O contrato vai começar a expirar, porque também tem aquela história de contrato, o cara tá comprometido pra fazer 2 filmes num período de tanto tempo. Aí entra na história do Harry Potter, né? Que o ator lá ficou comprometido de fazer os 2 primeiros filmes, aí depois ele quis 200 bilhões de dólares lá, aí foi aquela negociação toda pro outro Harry Potter sair e o cara tá ganhando fortuna de dinheiro. É a mesma coisa com esse, deve ter pego ele baratinho, porque era um ator desconhecido, E se tiver uma renovação de contrato aí pra fazer um novo James Bond, ele vai cobrar o que tiver que cobrar, né? Esse que é o problema, né? O filme acaba valorizando à medida que eles vão fazendo algo bom no meio do caminho aí, né? Esse é o problema em parte, né? Ainda bem que o filme é bom e se valoriza, né, cara? Cara, se eu te falar que eu não vi esses últimos dois filmes do James Bond, você acredita? Eu acredito também, não. Eu não consigo acreditar nele como 007, cara. Mas isso é coisa mesmo de velho. Eu não consigo... Pra mim é Sean Connery que é o 007. Não consigo acreditar que esse cara é o 007. Eu vi a entrada do Cassino Royale. É do c***. Aí eu me lembro, meus netinhos. É, você vê a idade da pessoa pelo 007 que ele se identifica, né? Eu, no caso, é o Prince Brosnan. Pariu, o 007 mais xarope toda a face da Terra. Não, eu não vejo o Prince Brosnan problema nenhum pro 007, né? Mas xarope foi a história, os roteiros, né, cara? Mas, pô, entra no espírito do James Bond desde que entrou o Roger Moore pra franquia, né, cara? Ah, mas o Roger Moore ainda aguentou, ainda legal, bicho. Eu acho que o Roger Moore ainda segurou o bastão um bom tempo. Nossa. Depois começou... Nossa, denúncia! Ué, mas aí o cara... Eu é o cara, né? Mas o... Polêmica! Os últimos dois, bicho, foi... O último filme, então, do Pierce Brosnan, que não tinha nada, você não teve nem carro no filme. Porque James Bond é carro irado, é aqueles gadgets loucos, não, entendeu? Não. E é tudo. O último filme do Pierce Brosnan teve o carro invisível, cara. Por isso que você disse que não teve carro. Exatamente, porque você não via nada. O Die Another Day, não é? Isso. Tipo, vamos economizar. Vamos falar que o carro é invisível, né? Não, só os inteligentes podem ver, né? Uma coisa assim. É, uma coisa assim. Cara, se a gente pensar bem, desde Os Diamantes São Eternos, os roteiros também não são lá esse primor todo. O GoldenEye foi legal, não foi? Com certeza. Foi legalzinho, foi legal, mas... O GoldenEye convence o espectador a ficar nos primeiros minutos, né, cara? O cara entra numa briga num teco-teco, num monomotor lá, ele cai do avião, se recupera, né, dá umas porradas lá no russo e tal, pega a moto e sai correndo atrás do avião, que tá no automático, e se joga no penhasco atrás do avião. E nessa daí ele entra, né, planando, ele entra no monomotor e volta a pilotar ele na boa. Você pode pagar o ingresso só pra ver os 10 primeiros minutos de qualquer James Bond, que paga o ingresso, entendeu? Os 10 primeiros minutos. É interessante que esse filme foi uma verdadeira montanha-russa, né, cara? Nos dois sentidos. Aquele do teleférico aqui do Brasil, então, foi o quê? Foi uma elevação ou foi um corte de cabo? É, meu. Cara, o Jaws, ele mordeu o cabinho do bonde, velho. O cabo de aço do bonde, cara, do Rio de Janeiro. Não é pra qualquer um, né, cara? Não. E cortou, ainda por cima, o foda foi esse. Ele cortou aquele cabo. Aquele cabo é minha coxa, entendeu? Mas o cara cortou aquele cabo. Bem, como foi prometido já há alguns meses, né? O James Cameron vai relançar o Avatar nos cinemas. E nos Estados Unidos ele vai voltar dia 27 de agosto em salas normais 3D em IMAX. E além disso, ele colocou mais 8 minutos de cenas inéditas aí que até agora ninguém sabe do que se trata. Então o Brasil ainda não tem previsão, mas pelo sucesso que foi, com certeza vai voltar aqui de novo, né? Vai ser uma cena de sexo com o Sam Worthington e a... Como é que chama? Ela? Os dois saudades. Sigourney. Meu Deus do céu. Puta merda. 8 minutos pra você apagar da sua memória. Pra mim duraria 30 segundos, cara. Brocha na hora, né, cara? Aquela história vai mostrar o Avatar faz com rabo, né? Levanta, né? É. Eu acho isso. Seria legal um extra num DVD, ou se não, uma versão estendida em DVD. É, vamos ganhar mais milhões de dinheiros com a porcaria de um filme que a gente já lançou, entendeu? Eu acho que no Brasil, se chegar, não vai dar esse sucesso todo, não. Eu acho que esse DVD vai encalhar foda, porque o Avatar é bom por causa do 3D, porque você entra, consegue... É o primeiro filme que eu saí e falei assim, porra, legal pra caramba, porque eu consegui entrar dentro do 3D, eu consegui ter aquela imersão de você parecendo que tá lá mesmo. Mas ele normal, eu já vi ele normal, e é Pocahontas azuzu, entendeu? Não tem nada. Eu vou te dizer que filme eu consegui gostar, demais. Cara. Eu consegui gostar, assim, não, né, que seja um puta de um filmaço. Claro que não, cara, mas eu acho ainda que os efeitos fora do ambiente 3D eu me convenceram ainda. Nesses termos, eu achei o filme legal ainda. Sabe qual é o problema, Oliver? É que nós não temos TV Full HD, entendeu? Ah... Obrigado pelo esclarecimento. É que nós somos pobres, o Guizão. É que o Júnior viu em VHS. Sei lá, eu acho que a história é muito rasa. Se você pega a história mesmo, legal pra caramba, você tá lá e vem aquele bicho pra cima, ver você entrar dentro da selva, você ficar tudo mais com óculos 3D. Mas em relação de filme, de você ter, por exemplo, eu como colecionador de DVD, eu não compraria Avatar, entendeu? Eu não teria Avatar na minha coleção, porque é um filme que não diz nada demais, se ele não for 3D. Pô, tá no mercado aqui, tá vendendo Avatar? Tá, velho, tá vendendo até na padaria, porra, do DVD do Avatar, velho. Os caras tão apelando bravo, velho. Ah, é mesmo, até meu filho pegou o DVD na mão, opa, é Avatar. Por favor, vê 10 pães pra mim, ó, não tem, mas tem o DVD do Avatar. Tá lá. É aquele negócio, dá 10 pães, me vê duas carolinas. Ah, você não quer levar o DVD do Avatar? Ah, põe na sacola também, vai. Porque dá um troque em Avatar, né, cara? É, vai. Eu acho que isso tem que a gente não tem um centavo, posso voltar em DVD do Avatar? Quadrinhos. Bom, e saindo da mente nublada aí do músico Zig Marley, filho da grande referência do reggae mundial aí, Bob Marley, ele acabou se tornando criador de quadrinhos, né? E ao lado da Image Comics, ele acaba de anunciar a criação de Marijuana Man, seja lá o que isso queira dizer nas próximas edições aí das revistas da Image Comics. No caso aqui, quem tá colaborando com ele é o escritor Joey Casey e o desenhista Jim Mahfood. Segundo a descrição da HQ, né? O herói, ele vem de um planeta que precisa de THC. Que porra é essa? É o tetraidrocannabinol. Puta, olha, o cara tá na ponta da língua, velho. Nossa senhora. Isso aí acabou de entregar o consumo aí. Depois do terceiro baseado, você consegue falar isso aí? Mas, é por isso que já é uma sigla. Bom, vamos dizer que o planeta do Marijuana Man, ele precisa salvar o seu planeta, que tem um leve declínio aí do princípio ativo da marijuana, da nossa famosa... Que tá prestes a virar fumaça, né? Então, o dito cujo, ele tenta salvar os campos de maconha da Terra de serem destruídos pela empresa farmacêutica Pharmexon. E assim, consequentemente, salvar o seu planeta da destruição. A HQ, ela só vai sair em abril do ano que vem, mas a campanha promocional já começa na próxima Comic Con em San Diego, onde o músico, ele já promete autografar pôsteres do personagem. Cara, você imagina que o painel dele, que coisa linda que vai ser, né, cara? Esse negócio de dreadlock, fedendo. Bicho. Olha o uniforme dele, cara. Tá usando a molécula do THC na porcaria da roupa do uniforme. Quer um uniforme mais assim, sei o quê? Essa deve ser a nave dele, esse negócio aí de esse tubo aí. Ah, certeza. O mais foda é que a gente não pode nem falar que é uma ideia louca, que o cara fumou um pra ter uma ideia dessa e tal, né? Porque foi isso mesmo, né? Não deve ter fumado um, cara. Eu tô tomando LSD, porque isso aí é só tomando. Ah, né? Cara, e olha o desenho. Ele é todo deformado. Ele só pode ter nascido. Mesmo de... Parece o Salsicha, mano. O detalhezinho da nave dele. É um bom, né? Ler, cara. O cara parece o Salsicha, velho. O cara parece o Guizão magro, velho. O desenhista tem um sério problema com perspectiva, bicho. Olha o tamanho da mão, o braço. Não, e outro, ele não consegue nem centralizar a cabeça do cara no tronco, olha aí. É, não tá, tipo, sei lá. Você imagina, tava muito chapado. Você imagina um ombro seu ombro da distância do outro? É, imagina. Ah. É que deve ser, sabe aquele cara que, acho que até personagem de videogame, que tinha metade toda atrofiada e outra metade toda bombada, sabe? Não, então, isso aí era o filme da Dama d'Água. A Dama d'Água? Não era isso? Que o cara treinava só um braço, só. É o Homer Simpson, quando ele age, ele compra um pezinho só e começa só a malhar um braço. Cara, o bom é que o pessoal que faz uso, né, pode usar as páginas da revista pra fumar um, né, cara? Ela já deve ser feita no papel especial, né, cara? Papel de seda, já veio no papel de seda, já. Você imagina o brinde pra quem assina, né? No final... No final veio um papel de seda, né? Com instrução bole aqui, né, cara? É, exatamente. Ou senão vem tipo aquelas da Med, né? Que vinha com você fazer dobra, né? Você vai dobrando, no final já saiu baseado pronto. É baseado fodando, né? É isso mesmo. Como chama aquilo? Dobradinha? Dobradinha. É, tipo um caixa dobradinha mesmo. E se, eu acho que se você raspar a página, ainda vai cair o pó do certinho pra você bolar, velho. E por falar em maconha, né? O Mark Miller, né? Criador do Kick-Ass, falou sobre os quadrinhos que vão dar origem, né, ao filme do Kick-Ass 2. E que o Red Mist, né, que é o nosso herói barra vilão boladão, resolveu que ele realmente quer ser um vilão badass e vai buscar treinamento ao redor do mundo, que nem o Batman fez, né? Só que o problema é que o rapaz é um moleque, né? Acaba se entediando rápido, ele acaba se jogando na cadeira e puxando um baseado pra relaxar. Já a Hit Girl não aguenta mais ser uma menina normal, né? Por assim dizer. Falando sobre o Hannah Montana e escambau, e não vai tardar pra ela voltar a sair pelas ruas aí, matando, tripando e quartejando as pessoas, né, cara? Agora, o mais fantástico que eu achei é o nome da sequência: Kick-Ass 2 Balls to the Wall, né, cara? Cara, já prendeu minha atenção aí, já. Pegou você pelas bolas, né? Literalmente, cara, eu tô rendido aqui. Agora, apesar de tudo isso, dos quadrinhos e tal, essa é uma sequência que por enquanto tá prometida só nos quadrinhos, né? É, com relação ao filme, cara, eu acho que lucrou bem pouco, né? Apesar do filme ter um custo baixo também, mas perto do que geralmente as produções aí que prometem muito nos trailers arrecadam, eu achei que Kick-Ass é um filme que, pô, arrecadou bem pouco, né, cara? É, 95 milhões de dólares nas bilheterias do mundo todo. Por ser um filme que censura 18, eu acho que o circuito dele de cinema foi bem restrito, né? Não, cara, mas para aí, olha só, o filme custou 30, lucrou 95, lucro de 300%. Isso é negociação. Sim, mas joga você... bolsa de valores. Sim, mas você tem 95 milhões no mundo inteiro, que nem a gente falou. Nos Estados Unidos, eu acho que ele rendeu 48, coisa assim. Isso aí pra você, o resto do que foi ao redor do mundo, eu acho que metade fica com as distribuidoras, pelo menos. E mesmo assim, cara, eu acho que não é um filme que merecia uma sequência. Ah, mas vai ter. Aposto contigo que vai ter. Não, sem dúvida que vai ter. Mas eu acho que ele começa bem e acaba bem, cara. Eu acho que precisa. Não, ele acaba bem. Ele abre o finalzinho dele, ele abre pra sequência. Abre com a sequência. Ah, mas isso aí com 90% dos filmes atuais. É, mas isso aí com certeza. Isso aí vai com certeza sair uma sequência produzida por algum estúdio grande, entendeu? Que vai comprar a ideia e vai fazer um filme desse. É legal, cara. O filme é bom pra criança. Você já viu esse filme já? Já. Pô, muito bom, bicho. Eu esperava até um pouquinho menos dele. Ficou muito, muito pesado, muito bom. Eu não posso nem falar porque o filme pra mim é uma terapia, cara. Eu acho muito foda a parte da bazuca, sabe, cara? Uhum, cara, eu vou pegar a bazuca e todo mundo, bazuca? Bazuca? Até a menina fala, bazuca? Aquilo foi muita ignorância, cara. Agora, o que eu, assim, eu acho demais aí, né? Um pouquinho de spoilers, né? A gente não vai falar diretamente do filme, mas da reação das pessoas que leram e viram Kick-Ass, que tem muita gente reclamando, cara, que o final do filme, né, não foi que nem o dos quadrinhos, né? Vamos dizer que o final dos quadrinhos, ele foi meio cinza, né, cara? Mas se a gente for ver bem, cara, um filme que tem uma menina de 10 anos assassina, apologia à droga, a violência e cenas de sexo, e pô, no final tem uma cena, um final que não seja feliz, cara, pô, tu vai vender esse filme pra quem, né, cara? Mas o tanto é que o próprio Mark Miller foi quem fez esse final, né, cara? Sim, o filme foi todo endossado por ele, cara. Exatamente, ele tava na produção, então não dá pra você, pô, o cara sabe que não vai vender uma coisa dessa. Não, e também aquela história, de vez em quando um final que rola em quadrinho não é um final que rola num filme, entendeu? Talvez não encaixasse bem com a história do filme. Tem coisa que a gente que é fã que é ver sendo retratado copia e cola, né? Ah, aconteceu no quadrinho, vamos acontecer no filme também. Mas só que não rola, não rola. Que nem a bunda do Wolverine. Todo mundo já tinha visto aquele desenho lá do Wolverine saindo da puta do negócio lá da arma X 200 mil vezes no quadrinho. Foi ver a bunda do Hugh Jackman no cinema. Que merda que é aquilo? Você queria mais peludo, né? Pô, eu não queria nada. Queria uma bunda de tamanho. Não mostrar nada, porque ia mostrar a bunda do... Ah, não teve graça que está. Sem dúvida. Não teve graça nenhuma. Desde o começo até o final. Exatamente. Menos o óleo, porque gostou, né? Ah, você gostou daquele filme? Fala sério. Tchau, gente. Boa noite. Agora, será que o Balls to the Wall aqui se refere às bolas da Hit Girl, cara? Vão ser reveladas? O que não seria nada difícil, né, cara? E até esperado já, né? Caramba, que menino agressivo. Puta que pariu. Conseguiu fazer a Linda Blair lá ficar com invejinha, né, cara? Com a boca mais desbocada que a Linda Blair. Pra mim é engraçado. Olha que ela chega do pai e fala assim, ah, pai, eu quero uma boneca. Nossa, aquilo é demais, ele, né, cara? Ele olha e fala, cara, de boneca, né? Tô brincando, aquela faca. Não, e ela fala, eu quero um cachorrinho, né? É, o cachorrinho, né? É um pudinho, fofinho e tal. É. O cara fala, não é possível, ela tá me sacaneando, cara. Não, e o foda é que, assim, eu não sei que maneira traduzir, né? Mas é, ela fala, não, tô de sacanagem, tô te fudendo só, sabe? É. Falando um linguajar bem, né? Bem coisa de criança bem educada, né? Educada, cara. Só aprendeu na bala, educada. Miguel que não marque não, que ele vai entrar na mesma educação, né? Games. E vamos para os destaques de games. StarCraft terá assinatura no Brasil. Atualização do Team Fortress, é a vez do engenheiro. Os Mis agora podem vir para o 3DS. Epic Win, um fantástico aplicativo para o iPhone. Console 3 em 1 para retro gamers. No trailer da semana, o gameplay de God of War Ghost of Sparta. E nas especulações, o que a Sony está aprontando com o PlayStation 3 em branco. Atenção pessoal, aqui quem fala com vocês é o Vivaco, vocês não devem me conhecer, se conhecem, boa sorte pra vocês. Comigo aqui está o Johnny. Opa, e aí galera, beleza? E vamos começar com as notícias. E primeiramente, a Blizzard tá fazendo diferente com o World of Warcraft, que tem o lançamento mundial, mas você só pode comprar assinatura através de sites, Mercado Livre e outros, que eu não vou ficar fazendo jabá aqui. O pagamento em dólar, vale lembrar, a World of Warcraft, né, você tem que pagar a sua assinatura em dólar. No cartão de crédito é até conveniente, mas não existe uma transação legal aqui no Brasil. Só que para o StarCraft 2, ela tá fazendo o lançamento oficial no Brasil. O jogo vai estar no post, o link para matéria e para capa do jogo. O jogo vai ser totalmente português. Como todo jogo da Blizzard, você vai comprar, ele vai vir com a versão PC e Mac juntos. Isso é muito legal, né? Compatibilidade é uma coisa importante. Ainda mais em tempos de Steam, né? E lançando o jogo para Macintosh. Isso é excelente. Porque quem joga alguns MMOs como City of Heroes sabe que tem que comprar uma versão ou a outra. Não adianta você tentar usar aqui do Mac na versão de PC e vice-versa. Você joga junto com a galera do PC, mas você tem que pagar por duas versões se você quiser jogar o jogo nos dois sistemas. Mas não é disso que estamos aqui para falar. Estamos aqui para falar do preço do StarCraft 2. O StarCraft 2, diferente de qualquer jogo de prateleira, aqui no nosso Brasil, que a gente está acostumado no Extra, nas lojas de informática, nas grandes lojas de shopping, nas grandes magazines. Isso, a livraria Zenac, a livraria Multura. Futura. Futura e a... cobram, isso é o preço muito mais do que tabelado para jogo de PC, de R$99. A Blizzard chega pra gente com um dos jogos mais esperados de todos os tempos, com ele a R$49,90. Mas tem uma parada. Tem uma parada, sempre tem uma parada. Ele vai vir com 6 meses pra você jogar online de graça. Você comprou o jogo, você vai ter 6 meses pra se viciar nele, e depois disso vai ser cobrado uma assinatura mensal de uso. 30 a 60 dias, isso ainda não está definido, nem o preço. O meu sonho utópico, mesmo que pagar isso não seja o nosso ideal de vida, meu sonho utópico é eu chegar no Carrefour, no Extra, e perto das revistas de fofoca, essas coisas, tá os cartõezinhos de crédito da Blizzard. Esse é o meu sonho aqui no Brasil. É fácil pagar, é fácil comprar, e os cartões serem colecionáveis, isso seria muito bacana. Mas não sei como é que vai ser. A Blizzard normalmente faz isso, mas aqui no Brasil nunca fez. Eu acho muito difícil a gente esperar que isso vai aparecer no supermercado, entendeu? Mas em lojas especializadas, Lan House também, por que não? Se bem que Lan House hoje em dia não é mais nada, né? Não, Lan House é acesso a Orkut. Mas se você baixa esse podcast pra Lan House, um grande abraço pixelado pra você. E compre um computador. E compre um computador, porque senão você não vai jogar o StarCraft, você não vai pagar pra jogar StarCraft, que é pago pra jogar também. Exatamente. Você vai dar duas voltas. Você muito provavelmente vai poder imprimir o seu boleto bancário e pagar no caixa do supermercado ou na boca do caixa do banco. E isso vai facilitar muito e vai... Acho que a Blizzard tá ensinando a gente a jogar online legalmente, porque... Como a Level Up sempre fez, agora ela viu que o mercado existe. Agora, Vivaco, vamos combinar R$50 pra você testar um jogo que provavelmente vai ter um futuro tão grande quanto todos os jogos da Blizzard. Não vai te matar. Você vai jogar isso até os olhos caírem. É, até os olhos caírem. E vai lembrar, se você mora com seu pai e ele tá pagando sua conta da internet, você já não tem o gasto da conta da internet. Então você paga a mensalidade do StarCraft 2. Já se você não gosta e acha isso um cúmulo e acha isso ridículo, o problema é seu, porque a Blizzard vai ganhar dinheiro de novo. Agora eu tenho uma questão pra você, Vivaco. Diga. A desculpa pra esse sistema de assinatura é popularizar o jogo aqui no Brasil. Dar possibilidade pras pessoas comprarem. Agora, pode ficar caro. O primeiro StarCraft tem 12 anos de história e tem gente que joga até hoje. Será que não tem um limite da sua assinatura que quando você finalmente vai ter acesso ao o jogo vai ser seu inteiramente? Porque esse sistema de assinatura, até onde a gente sabe, é só aqui no Brasil. Eu acho que esse sistema vai sair lá pra fora, mas eu acho que vai sair um pacote de serviços da Battle.net, que é a rede da Blizzard, que você vai pagar vinculado à sua conta, e essa é a taxa de manutenção, porque esses servidores não se mantêm sozinhos. É, hoje em dia se preza muito a jogatina online, na época do Warcraft 3 se jogava muito online e tinha o seu lag, mas agora com quem tem Xbox Live sabe disso, que quando tem um servidor que passa para um servidor mais seguro, no caso Xbox Live, que seria a Battle.net, tem mais estabilidade de conexão, tem mais controle para baixar a atualização, essas coisas. Então talvez seja uma taxa de manutenção para você jogar. Bom, tudo que é pago é melhor, isso é fato, né? Isso é fato. E de Xbox Live e PSN. É, eu tenho a PSN e não tenho nada. Mentira, eu tenho, mas não é tão... Ah, vocês me entenderam. Então, pessoal, Team Fortress 2, a Valve é incansável, ela vai lançar agora um update novo pro engenheiro, que é uma classe adorada por muitos, odiadas por tantos outros. Eu adoro. Eu odeio. Eu adoro, porque eu só consigo te matar de engenheiro. Eu tenho incríveis 0 hora de engenheiro na minha conta do Steam. Eu tenho 0 hora de scout. Você me vê com aquele scout maldito, é o único jeito de eu te matar... É jogando de engenheiro. Ai, ai. Mas é impressionante. O suporte que a Valve dá é sensacional. E esse update, bem legal a ideia. Basicamente é um controle remoto. O engenheiro vai controlar sempre. Mas assim, a Sentry funciona maravilhosamente bem, né? É uma assassina. É uma matadora de qualquer coisa. Por que você gostaria de controlar uma Sentry? Porque tem aquele ângulo da p*** ali. Se você tiver a suspeita que o cara que tá chegando na sua direção... É um espião, você pode atirar nele, você pode atirar de graça. Como não tem friendly fire, você não pode atingir os seus amigos, se você atira num cara, de repente você tá lá, controlando a Sentry, e você passa na frente. Você sabe que é o espião que vai sabotar a sua Sentry. E tem com certeza mais um motivo. Qual? Achievements. Porque toda vez que saem updates, saem junto achievements. E achievements liberam roupas, liberam chapéus, máscaras... A Valve tá mandando brasa. Pra quem não sabe o que é Sentry, Sentry é aquela metralhadora automática que não tem em filme. Isso é uma coisa muito de videogame, controlada por algum sistema de inteligência artificial. É uma metralhadora que você arma num tripé e ela automaticamente atira nas pessoas. E basicamente no Team Fortress é uma das maiores ferramentas de defesa da base. Você bota ela na porta do lugar que o pessoal vai tomar inteligência ou tomar bandeira... Protege. No caminho, você esconde ela num corredor, o pessoal passa, mata, e a cada vez que você vai juntando peças e fazendo upgrade, ela vai ficando cada vez mais forte. No final ela tem míssil, e tudo isso com esse update, quando você estiver usando essa arma, vai aumentar o escudo, né? Aumentar o escudo, aumentar a frequência de tiro e a frequência de mísseis, além de que os mísseis vão ser... upgradeados pro nível 3. Isso aí, vai ser uma apelação constante, mas nenhum update deixou de ser uma apelação constante e deixou o jogo mais injusto. Tanto que o engenheiro foi um dos últimos a receber a atualização e, com isso, ele ainda estava mandando bala em todo mundo que já tinha atualizado. Então, o jogo é um dos jogos mais balanceados da história de todos os games da história do mundo, dos jogos inteira lá. Tudo. E divertidos. Também. E fica sempre de olho aqui no Nerd Drops, que a gente vai avisar vocês quando o jogo tiver de graça para jogar ou com mega desconto. Então, o site IGN, de videogames e entretenimento, que tem um podcast de videogame quase tão bom quanto o nosso, mas é em inglês, então fique conosco aqui, perguntou sobre os Mii, que são aqueles avatares customizáveis que quase todo mundo que joga videogame já fez um ou viu um. São aquelas coisas redondinhas que você usa no Nintendo Wii. Vocês veriam os Mii aparecendo no 3DS, o novo console portátil 3D, já falado aqui pela galera do Nowload. O questionamento surgiu porque nas fotos do Pilot Wings você não tinha mais personagens clássicos ou aqueles personagens diferentes ou novos personagens. Você tinha os Mii fazendo, pulando acrobacias e pilotando jetpacks e aeronaves e aerofólios e batirangues, essas coisas. Nada disso que eu falei é verdade, mas é só... São duas fotos ainda, Vivaco, não dá pra ainda pra ver se tá de coisa, meu amigo. Vamos pegar, fica calmo. É, a resposta dada pela Nintendo e pelo... Foi o próprio Miyamoto que falou? Foi o próprio Miyamoto. Ah, então, o Miyamoto, criador do Mario, Zelda e 408 mil coisas da Nintendo, ele falou que a gente tem que continuar pensando na importância dos Mii e como eles funcionam bem na migração do sistema. Se todo mundo achava o Mii horroroso numa TV de alta definição, com as mãozinhas de bolinha, agora no 3DS não é tão sem propósito. Olha, Vives, eu vou te falar, eu gosto dos Mii. Eu gosto dos Mii, eu acho que é interessante. Principalmente se o 3DS vier com as funções online mais evoluídas, como os boatos dizem, né? Eles cumprem o seu papel, né? Cumprem. Digamos que a sua ID, a sua ID online no 3DS, já que eles estão fazendo uma rede. Isso é uma especulação, se a gente acertar, você ouviu primeiro no Netflix, viu? Presta atenção, hein? Então, digamos que o seu ID é o seu avatar. Como muitos sites, como muitos jogos, você cria o seu personagem, aquele é o seu personagem. Ele não precisa ter level, ele só precisa ter a sua cara. Digamos, como é no 360. É uma ID online de portátil. Então, toda vez que você encontrar alguém, você vai querer mostrar. Não é que nem o online do 360, que você encontra ID e se você quiser ver... Não, o DS tem mais aquela coisa de mostrar... De você inserir o seu Mii em pose nas fotos 3D que você vai bater. Eu gosto mais dos Mii do que dos avatares. Eu acho que os Mii eles são ainda subaproveitados no console da Nintendo, mas mais bem aproveitados ainda do que no da Microsoft. Eu acho eles mais carismáticos. Apesar de eles serem mais feios, acho que eles são mais concisos, mais... Redondos, senta melhor. Eu gosto do fato que, assim, nós somos pessoas caricatas e redondas, não gordos, caricatas e redondos, bonachões, aquele típico Nordeste contra a Europa, sabe? Então nós ficamos muito parecidos com avatares. Por exemplo, meu amigo Mosquito lá do Soundtest, um beijo no seu coração, Mosquito. Eu vi os vídeos dele, eu já vi fotos dele e o avatar dele da Xbox Live não tem nada a ver com ele. O meu é muito parecido, mas eu tenho certeza que um Mii dele seria a cara dele. É a arte da concisão, eles conseguem realmente, é como uma caricatura. Os Mii, eles realmente conseguem captar a nuance das pessoas. Pois é, pessoal, de tempos em tempos aqui no Nerd Drops, na parte de games, a gente vai falar de aplicativos de iPhone. Se você não tem um iPhone, pelo menos conheça, que é sempre bom saber o que está lançando. Se você tem um iPhone ou um iPod Touch, esta ideia é muito legal para você. Se não, pense em comprar um. Lógico que a gente vai expandir para outras plataformas, mas por enquanto a gente vai pegar uma das plataformas que mais dá um retorno para a gente. Então, meu amigo Vivacqua, que coisa incrível, hein? Um aplicativo de iPhone chamado Epic Win. O que diabos é o Epic Win, Vivacqua? Bom, da tradução literal é uma vitória épica. Mas pelo vídeo demonstrativo, ele é uma vitória épica em cima da preguiça e da falta de vontade de fazer alguma coisa. Basicamente, meus amigos, é uma agenda. Mas é uma agenda com uma sacanagem, uma paradinha, viu? Qual é essa paradinha? É uma lista de coisas pra fazer. Sabe a sua lista de tarefas? Sua mãe vira pra você e fala, você tem que fazer isso e isso. Tudo bem, você tem um iPhone, um celular de mais de R$1.000 e a sua mãe manda você fazer alguma coisa, você deve ganhar muito bem ou sua mãe ser rica. Não tô questionando a renda da sua casa. Mas digamos que você ganhou, você participou do bolão da Copa dos Nerds aí, você ganhou um iPhone de 8 GB. Nada mal. E aí o que acontece? Você vai pegar esse aplicativo e vai fazer uma lista de coisa pra fazer. Eu preciso lavar a louça todo dia, Vivaco. Eu tenho que lavar a louça, depois lavar a louça eu tenho que botar os pratos na secadora. Dá banho no cachorro. Coisas horrorosas. Você vai botar na lista e à medida que você for fazendo, você clica e checa. Só que esse Epic Win é um RPG. Você vai ganhar XP. Seu personagem passará de level se você fizer as tarefas do lar. É muito legal, velho. É inegável, é uma coisa muito legal. É um que a gente chama de realidade aumentada, mas essa é aumentada para outros níveis. Você pode virar e falar, o que eu tenho para fazer no fim de semana, fazer uma listagem, tudo que você conseguir fazer, você marca ali e você vai ganhar ponto, você vai ganhar loot, você vai ganhar tesouros por fazer aquilo, itens, e você vai ter personagens que você vai poder equipar. E como a gente sabe, a maior vantagem de qualquer aplicativo de iPhone, de iPod, de celulares mais atuais, eles se atualizam. Então é impensável que pode chegar. Inicialmente a gente viu no vídeo que podem ter 4, 5 classes, mas pode ser infinito. Pode ser infinito. E o mais legal, assim, é porque videogame é uma coisa que atrapalha, isso é inegável, fazer as tarefas, né? Videogame é uma coisa que realmente a gente que hoje em dia tem uma vida adulta, assim, na época que a gente era adolescente, a gente se defendia, não, o videogame me atrapalha. Atrapalha. Atrapalha de verdade e tá aí, é uma solução pra lá de bacana, entendeu? Estilosíssimo, é um negócio muito legal. Pensa que você pode fazer uma lista de compras e você vai num hipermercado grande, à medida que você vai pegando as coisas, você vai botando. Pô, comprar leite, comprar pão, comprar pão de forma, comprar manteiga. Cada vez que você pegar, você clica. Você sai do mercado dois níveis mais altos, você entrou. Olha, é meio fácil de usar cheat, né, meu irmão? A gente não pode negar, mas... É, você pode se enganar e falar que você fez aquilo tudo, mas... E ficar deitado no sofá, aí é criando assim... tarefas e completando-as por nada. Mas se você levar a sério, é uma coisa que realmente pode te ajudar a organizar. Você que gosta do videogame, gosta do RPG, se organizar e fazer tudo direitinho. Ah, é. E assim, não tem data de lançamento, não tem preço. Eu acho que vai ser de graça e vai ser aqueles que você pode comprar coisas novas. Talvez possa até comprar cheats. A gente não sabe. Ou comprar incentivos, ou roupas, ou personagens. A gente não sabe. Tem muito disso. Mas assim que for lançado, a gente vai retomar esse programa. Vamos falar assim, lembram do Nerd Drops? Que a gente falou aqui, eu não sei o quê. E a gente vai falar pra vocês quanto é. Ele já vai estar disponível e vai ter um link aqui embaixo. Por enquanto, vocês vão ver o vídeo descritivo, que é ótimo. A arte é sensacional. Sensacional. O conceito e o site é muito bonitinho. A gente recomenda. E se você tiver Facebook, você pode clicar lá no curtir e falar, eu curti este aplicativo. Neste exato momento, estamos com 1.100 pessoas que curtiram. Vamos ver quanto o Nerdrops consegue aumentar isso. Vai lá e clica, meu amigo. E agora você que está na faixa etária da galera dos 20 e muitos, 20 e poucos, é 21, 22, você que ainda tem os seus cartuchos de Super Nintendo, ou você que frequenta lugares como a Liberdade, a 25 de Março, a Santa Efigênia, lugares que ainda vendem esse tipo de coisa, se você ainda tem seus cartuchos de Mega Drive, seu Super Nintendo, mas você não acha que ninguém consegue consertar. Se você não gosta de emulação, você gosta da coisa física mesmo, mas os seus videogames estão ocupando muito espaço. Se você tá com saudade de soprar a parte de baixo do seu cartucho. Eu não tenho saudade, viu? Eu também não tenho saudade, mas assim, a ideia é legal. É legal. Então, a gente tem o Retron 3. Deus do céu. O que diabos é isso? Primeiro, que videogame horroroso. Veja uma foto aí embaixo. Nossa senhora, nego, sem noção. Sabe quando você tenta fazer muita coisa ao mesmo tempo? Pense que você tem uma torradeira que também é uma grelha e que faz sucos. Você conseguiu imaginar a bagunça? É mais ou menos isso. Você tem um seletor em cima e é um videogame que toca. Que toca. É um videogame que roda jogos de Super Nintendo, Nintendinho e Mega Drive. É horroroso. É horroroso, porque primeiro motivo pelo qual é horroroso, o controle é baseado no do Mega Drive. Fator número um. Que controle horroroso. Eles são wireless, ou seja, acabou a pilha, acabou o jogo. Mas a gente já tá acostumado nessa nova geração, né, com esses detalhes. Ele tem três entradas de cartucho. É, ele tem as três entradas de cartucho em cima, um seletor, o power, o reset. A maior vantagem que eu vi nele, ele tem entradas... Para os controles originais. Os controles originais. Se tiver o seu controle de Nintendinho, se você tiver o de Super Nintendo, se você conhece sites como The Extreme, Focal Price, essa galera que tem esses aparelhos, ou mesmo o eBay, tem gente que tem, você pode comprar para jogar retro style mesmo. Retro style. Ele não é um console que roda emuladores, ele roda os cartuchos. O preço que já está marcado é $69.99. Ele tem duas cores e, querendo ou não, $70 para você desencalhar as coisas não é muito caro. É caro, e mas... ocupar um bom espaço, né? Se você é um retro player convicto, você... É, porque tem o retro player e o colecionador. Nós temos um amigo nosso colecionador que vai gravar com a gente um dia, mas, cara, ele nunca vai se desfazer do Mega Drive dele, do Super Nintendo e do Nintendinho dele. Mas é uma coisa que ele poderia deixar ligado lá, né? E rodar isso é prático. Videogame quebra mais do que fita com o tempo. Então, se você tá com aquela pilha de jogo de Nintendo e Super Nintendo ou Mega Drive, você não tem os videogames, a melhor maneira de fazê-lo é o Retron 3. A gente tá esperando o Retron 7, que vai rodar Mega Drive, Master System, Super Nintendo, Nintendo, PlayStation. PlayStation, Nintendo 64, Jaguar, eu quero muito jogar Jaguar. É o verdadeiro PlayStation. É o verdadeiro PlayStation. Mas ele não existe, isso é só uma especulação. Se rodar 360, Play 3 também, o Wii, eu fico satisfeito. É o Wii, né? Adorei. Em HD. Em alta definição. Por $70, claro. Claro. Claro. E agora para o vídeo e trailer da semana do Mundo dos Games. Temos o trailer do gameplay, ou da jogabilidade, ou de pessoas realmente jogando, do God of War Ghost of Sparta, do PSP. Olha, Vivaco, eu vou te falar... É impressionante. Não deixa de impressionar, aquilo tá rodando no portátil, mas eu acho que God of War deu, né? Já tá dando, assim, já tá passando a hora de nego dar uma mudada. Pelo menos nas armas, sabe? Aquela arminha. É, o pessoal da MRG falou que depois que você pega uma arma, você fica Epic Win no 3, que é as luvas do Lion lá do Thundercats. E. Mas eu acho que assim, eles já têm as engines, eles já sabem fazer tanto no PSP, no PSP. Sabem fazer um jogo de ação. Né? É, tá na hora de empurrar mais pra frente, fazer uma coisa atual, sei lá. Pode usar até o mesmo universo, mas mesmo personagem. Acho que o Kratos, aquele estilão machão, B10. Eu sou que nem o Fred do Download. Eu acredito que aquilo é uma história sobre Zeus contada no ponto de vista do vilão, que é o Kratos. Porque ninguém pode ser tão mal assim. Meu Deus, ele é mal com todo mundo. É, eu confesso que God of War já não me agrada. Eu nunca achei grandes coisas. Eu acho um jogo legal, sempre gostei assim, de jogar de vez em quando, mas não é aquela coisa que eu espero jogar. A gente sabe, a primeira coisa, a gente sabe que o jogo vai ser bom. Botou aqui é bom, vai ser redondo, vai ser bem acabado. Não tem erro, a engine tá lá, entendeu? É o que a gente queria que essas mesmas pessoas fizessem com outros projetos. Exato. Sabe, depois de Dante's Inferno, que não é melhor do que God of War 3, que Bayonetta, que não é melhor, mas é muito diferente. Não tô falando que qual é melhor, mas ambos são diferentes. Você vê que o mesmo estilo de jogo pode ser abordado. Eu acho que é inegável, a gente pode dizer que o Bayonetta realmente evoluiu o gênero de ação. Evoluiu pra uma coisa que até hoje eu não sei definir. Eu chamo de... Para o bem ou para o mal. Gosta ou não gosta? Eu gosto muito, você não gosta tanto. Mas eu gosto. Você então. Gosta. É um hero action. Então é uma ação erótica. Esta é a parte inédita que nunca tivemos antes. Essa é a parte da especulação. Você pode mandar e-mail pro Nerdrops. Você pode me contactar no Twitter, que vai estar aí no post. Você pode falar tudo o que você quiser. Você comenta aí no post que a gente vai ler. E a gente vai falar das coisas e as teorias da conspiração. A gente... vai tentar incluir na leitura de e-mails ou tentar ter um bloquinho de leitura de comentários aqui no final da especulação. E hoje a gente vai falar do PS3 Slim branco que tá saindo no Japão agora. Tá, isso não tem nada demais. Ele tá com 320 GB de HD. Pra que será, Pivaco? Pra que será? Eu tenho aquela velha teoria. Antigamente, o único jogo grande, completo, que tinha na PSN era o Burnout. O Burnout Paradise. Porque eles não queriam lançar o Burnout Paradise de nenhuma maneira, porque não sabia se era uma plataforma viável. O PlayStation 3, lembrem que o PlayStation 3 começou... Mas eu acho que ele saiu o jogo. Ele saiu o jogo, mas aí começou a distribuição digital. Junto com o lançamento do jogo. Verdadeiramente grandes. Eles não fizeram que nem o 360, que se tem 6 milhões de bases instalado, eles fizeram 1.700.000 cópias do jogo. Não. Eles distribuíram digital, o pessoal começou a perguntar se tinha o jogo, eles começaram a produzir. Agora, assim que lançou a PSN Plus, saiu pra venda. O que é a PSN Plus? A PSN Plus é o serviço pago que não faz nada. Foi anunciado na E3, né? Foi anunciado, já está disponível pra PSN. Não é um serviço pago limitado de acesso online. Seria um clube PSN, você tem acesso a coisas que a Sony selecionou, você tem acesso. Na europeia você já tem direito a um jogo grande, o Little Big Planet. Na americana ainda não, mas e tem... o Infamous? O Infamous você compra, ou seja, cada vez mais você está tendo acesso a jogos completos em Blu-ray, em Blu-ray, que é maior do que o formato 360. Então você vai precisar de mais espaço. Sem falar que o Play 3, para ter uma otimização melhor para rodar os jogos, você pode instalar muitos jogos. As pessoas reclamam, mas você pode jogar, por exemplo, Street Fighter ou Super Street Fighter sem problema nenhum. Se você instala, não tem loading, mas você pode jogar sem problema nenhum, você não adianta chorar. É, as pessoas elas reclamam dessa coisa do load no Play 3 e da instalação, na verdade, né? Instalação que é muito, para muitos jogos é mandatória, né? Mas a gente tem que lembrar que o drive Blu-ray deve ser muito mais lento do que um drive de DVD. É uma coisa que veio. Eu acho que todo mundo estaria muito mais incomodado se tivesse que comprar o HD do Play 3. É, com certeza. Porque ele tá lá. Eu lembro muito que o Salsa do Soundtest, beijo no seu coração também, ele fala que eu não consigo jogar o jogo. Isso é uma verdade, isso é um saco. Às vezes é um jogo estilo arcade, como Street Fighter. Quero botar, apertar start. Mas você tem que se adaptar à sua vida nova gamer. Então você comprou o jogo, chegou em casa, você bota ele pra instalar e vai tomar banho, sabe? É um saco, é? É um saco, é? Não deveria ser assim? Usa o Epic Win, né, pra fazer suas coisas. É, bota lá, instalar jogo do Play 3, aí clica no Epic Win, quando testar, você ganha o XP. Pronto, olha como o Nerdrops é útil pra você. E essa é a nossa especulação, a gente tá achando que os HDs, a gente tá achando não, a gente tem certeza que os HDs estão aumentando por causa do tamanho do jogo, porque por mais que o PS3 pode copiar todas as fotos da sua câmera, você pode copiar todos os MP3 do seu computador, não todos enche, os né? vídeos, você pode até tentar, você pode até encher, mas não é esse o propósito. Você vai usar pra comprar jogo, pra baixar demo, pra isso, isso, aquilo. Agora uma especulação um pouco mais sem base. A Sony pode estar preparando jogos de PlayStation 2 também. Isso, lembrando que jogos PlayStation 2 variam de 600 megas, como era o RES, que vinha em formato CD, e a 6 GB, como é o God of War 2, que é um DVD de dupla camada. Então tem isso, porque querendo ou não, você vai comprar os melhores jogos de PlayStation 2, finalmente pagar por eles, porque, convenhamos, a gente sabe, que seja você ter a cópia digital. Por exemplo, eu compro muito jogo na PSN que eu tive que comprar pirata, e eu queria ter ele original, como eu fiz isso com o meu Wii. Eu compraria alguns jogos que eu não joguei ou que eu não me dediquei bastante Play 2 tranquilamente. É o que a gente queria. E sem falar que agora a SEGA anunciou que vai ter a Dreamcast Store pra você comprar os jogos de Dreamcast. Anunciou que qual é a plataforma? PSN e Xbox Live Arcade. Não. Então, os jogos variam de 150 megas a 1 GB e 200, 1 GB. E agora você vai ter mais espaço. Se tiver 10 jogos de Dreamcast que usam 10, são 10 GB. Acho que é isso aí. A Sony tá querendo bombar a PSN, assim como a Microsoft também, o HD dela também aumentou. Eu gosto mais do fato do videogame da Sony suportar a troca do HD fácil, né? Essa foi a parte de games do Nerdrops. Você gostou, você não gostou, você tá com saudade do download, acompanha o ARG dos caras, ele está espalhado por toda a internet, na comunidade do Orkut, no site deles. Então esse é o Vivaco, um abraço pixelado pra você. Alô galera, um beijo aí no coração do Johnny. Continue ouvindo Nerdrops, porque virá o momento sofá daqui a pouco. Sofapinho. Miscelânea. E no dia 4 de julho, dia da independência dos Estados Unidos, ao invés de vários vídeos da comemoração, né? O pessoal que entrou no YouTube nessa data pra ver vídeos do Justin Bieber, sobe a música. Acabou tomando uma surpresinha aí, né? O pessoal do fórum 4chan, que cheio de hackers e outros caras aficionados à internet, conseguiram invadir o YouTube, né? O servidor do YouTube, e conseguiram mexer numa falha de sistema que eles têm lá, fazendo com que todas as pessoas que acessassem o link pra ver o Justin Bieber era encaminhado automaticamente pra algum site pornô ou pra alguma notícia dizendo que ele havia morrido em um acidente e tal. Você vê que até o link do Justin Bieber é fraco, né? O YouTube fechou leu os comentários, né, do site durante 2 horas até arrumar o problema e afirmou que não vai ter mais essa falha no sistema, né, também pudera, né, deixar a falha em aberto. Em todos os comentários, né, aparecia a seguinte frase: lembre-se desse dia. É, hoje é o dia de lembrar que nós ainda podemos mexer com as fundações da internet. Medo, né, cara? Nervoso. Medo não, né, cara? Paz, né, cara? Apesar que eu não sofri, né, nesse dia, porque... Né? O susto é ao 3 moleques na puberdade conseguirem entrar no maior, sei lá o que, de internet hoje, que é o Google, né? Porque a maior empresa de internet hoje no mundo é o Google. E conseguir fazer uma brincadeira dessa dá um susto de você estar completamente desprotegido, né, cara? Os moleques são bons pra pular mesmo, né? Ah, mas isso aí, bicho, é aquela história. Não existe sistema 100%, né? Ah, com certeza. Cara, que bizarro. Isso. O Justin Bieber ou o hackeador? O YouTube ser hackeado? Não, bizarro é o Justin Bieber, sei lá, cara. Já que a gente tá acostumado. Depois que o moleque de quase 10 anos, há 200 anos atrás, quase derrubou a bolsa de valores de Nova York, quase acabou com todo mundo, isso aí tá tranquilo. E depois que o Jordi fez um sucesso, né? Caralho, repeti. Caraca, bicho. Minha infância, que desmerda. Ai, cacete. E o moleque era francês ainda, né? Esse Jordi, é isso? Era francês. Total. Cara, ele veio pro Brasil e tudo. Fechou no Brasil. Foi até uma Xuxa. Cara, e a gente reclama das coisas hoje em dia, né? Tá vendo? É. Pô, mas como assim, cara? Eu prefiro o Jordi. Atualmente, do jeito que ele deve estar agora, ele deve preferir você também, viu? Olha. O Departamento de Defesa dos Estados Unidos criou 2 projetos de defesa e os nomes se resumem ao seguinte. Um dos projetos se chama Biochronicity and Temporal Mechanism Arising in Nature, né? Que dá pra se entender como Batman, que deve servir pra ajudar a entender a relação entre os sistemas biológicos e o universo espaço-temporal através da aplicação de princípios avançados da ciência física. Não entendi bosta nenhuma. O segundo se chama Robustness of Biologically Inspired Network. Também entende como hobby, que procura aplicar as funções críticas de controles das redes biológicas para construir modelos únicos de redes adaptáveis e criar uma rede biologicamente inspirada para que cientistas e outros especialistas possam tomar decisões importantes em momentos de crise mais rapidamente. Também teve bosta nenhuma. Em resumo, eles vão utilizar da mecânica quântica para tropas militares mais eficientes, através da facilitação de comunicação entre os exércitos. Ah, agora eu entendi. Eu só espero que eles não tirem o orçamento do como o Batman tirou o escudo. Que barbaridade. O mais perto que eu estive de mecânica quântica, é um mecânico vizinho que tem aqui, que tem uma Santana Quantum parada faz tempo aqui, velho. O mais perto que cheguei de física quântica foi o gato na caixa. Ai, cara. O nego precisava chamar atenção pro projeto. Vamos chamar ele o quê? De Batman e Robin, porra. Cara, isso são 2 nerds bizarros que chegaram e falaram assim, porra, vamos fazer um nome massa, velho, entendeu? Foi isso aí. Não, eu achei que foi o processo de criação foi ao contrário, entendeu? Eu quero que o projeto chame Batman e Robin. Se vira pra inventar a aplicação dessas letras aí. Você imagina o brainstorm dessa merda, né? Exato, entendeu? Ó, tem que chamar Robin. Sabe aquele site? Sabe aquele site que você escreve seu nome e o cara põe nome de robô? Eu acho que foi a mesma coisa, tá ligado? Eu escrevi Robin, deu play e esperou o que foi formando lá e que criou o nome dele. Agora me diz uma coisa aqui, a gente traduzindo pra leigos aqui, isso daqui seria uma tentativa de fazer com que, pelo que eu entendi, de que os humanos se adaptem melhor ao ambiente que estão situados pra ter uma resposta melhor de combate, é isso? Além de, eu acho que questão de equipamentos biomecânicos, né? É, na verdade, a segunda é mais fácil de entender, que vai gerar um controle de rede biológica que vai chegar e vai interpretar. Então, por exemplo, no caso daquele acidente do petróleo, então essa a Robin vai agir. Essa do Batman, bicho, eu não consigo entender o que se vai fazer com aquilo, entendeu? O espaço, o sistema biológico do universo, espaço-temporal. Porra, espaço-tempo, a gente não tá viajando no tempo ainda, bicho. Como é que isso vai funcionar? Vai lá, Guizão, notícia tua. Ai, caramba. O uniforme deles podia ser parecido, né? Pô, podia ser o mesmo símbolozinho do Batman da série clássica, né? Que é legal. Pô, será que quando der alguma pane assim, será que sai o bate-sinal? Ou melhor, cara, será que vai ter um telefone vermelho ligando os dois sistemas? Nada, você não tá entendendo, cara. Não tá entendendo. O Robin se resume na criação do spray anti-tubarão, entendeu? É, sistemas biológicos, né? É. Exato. Como repelir. Nossa senhora, Jesus. O Batman vai ser o como o quê? Agora eu peguei. Deixa eu pensar aqui. Cara, não tem. É esquisito demais esse negócio. Batman não tem, cara. Batman parece coisa assim que você vai ouvir em Star Trek, entendeu? Olha fácil. Ó, sistema biológico espaço-temporal, só consigo entender como é que é do pica-pau na tela. Né? Por mil morcegos, não entendi nada, cara. Santa física quântica, pai. Momento Sofá. Ui, se você é homem e tá cansado de Crepúsculo nos cinemas, na televisão, seus problemas acabaram, porque agora contamos com Crepúsculos para Machos. Mano, mega filme emocionante. Todos os personagens que emos e semi-emos da saguinha aí, Crepúsculo, agora interpretados todos por mulheres, vampiras e sem mais o que, o que interessa que são todas lésbicas, né, cara? Esse filme vale ingresso. Oh. Tocante, cara, é tocante. Eu acho que mais interessante até do que a pegação das mulheres aí, que realmente vale muito a pena aqui vocês acessarem aqui no Momento Sofá, mas a reação do público masculino, né, com relação a Crepúsculo, cara, é como se fosse um Crepúsculo numa realidade alternativa, né, cara? Crepúsculo no mundo bizarro. Excelente, cara. Twilight for Guys, excelente. Cara, esse é um filme que eu não posso falar que assisti no cinema, né? Não sei. Eu não poderia dizer nem que eu assistiria, né, cara? É o homem dominado. Cara, mas é foda quando o neguinho... É que as legendas são outras pérolas, né? Eles traduziram mais ou menos aqui pro português pra dar o impacto da informação que o cara manda em inglês, né? Mas no original, cara, o cara compara o filme como... como que chama lá? Um sonho de liberdade dirigido por Michael Bay, cara. Como assim, né? Nossa. Cara, mas a reação do público masculino é foda, né, cara? É muito, muito comédia, cara. Porra, adorei Crepúsculo, não sei o quê. Cara, esquece que a mina tá perto, velho. Não sei o quê. Aí tem até um cara, né, que tá falando com a mina do lado. Não, são não sei quantas horas só de pegação entre mulheres. Aí ele, né, vê que a mina não tá gostando. Não, mas é claro, o que interessa é o roteiro e tal. Mas a história me cativou. A história me cativou, cara. Porra, mas fantástico o vídeo. Eu acho que vale a pena tanto pelas mulheres como também pela comédia, né, dessa reação do público masculino com o Crepúsculo, né, cara? Como que a opinião pública muda de uma hora pra outra, né? Então é isso aí, pessoal. Essa foi a nossa edição número 52. Nós vamos agradecer agora a presença do Júnior do Baú Pirata. Faça o seu jabá. Então, eu agradeço aqui o convite novamente, né? E acessem lá o baupirata.com e ouçam o Pirata Cash e o Papo Pirata, que são nossos podcasts quase mensais. Então é isso aí, pessoal. Reclamações, sugestões e qualquer mais ONS podem ser mandados para nerdrops@gmail.com ou nerdrops@nerdrops.com ou .com.br. Até a próxima semana. Até o próximo cacete, cara. E a música do Júnior? Eita, a música do Júnior. Eu tô quieto aqui, mas tudo bem. Peça a sua música aí. Pode escolher qualquer música? Qualquer, cara. Tem certeza disso? Absoluto. Nós contamos com o poder da edição, caso você não se lembre. Então, em homenagem ao pessoal que gosta muito do Demolidor, Lua de Cristal pra vocês da Xuxa. Merda. Quero ver quem vai permanecer com eu vindo esse podcast agora. Com direito a Sérgio Malandro de Príncipe Encantado. Exatamente. Gostou? peraí. Nossa, cara, deixa eu baixar esse volume. Nossa, é muito mais. Ô, Oliver, você tá aí? Tô, cara. Tô. Infelizmente eu tô e tava com o áudio ligado. Não é possível. O Roku voltou, baixou o Roku no Júnior, né? O que que tá acontecendo, cara? Por favor, providencie o fim dessa música. Espera um pouquinho que eu vou pegar um acessório muito importante que eu já vou deixar a partir de hoje aqui do lado. Pra hoje e pra sempre. Pera aí. Polar tá vivo? Nossa, eu tô. Porque, não sei, eu tenho... o Polar a última vez dormiu. Dormiu no sofá. Antes tivesse dormido no sofá, cara. Puta, que humilhante, velho. A cabeça você dele. Você dormiu aonde? Humilhante. Não, eu dormi aqui na cadeira. A minha cadeira, velho. Diz eu dormi reclinou, na cadeira apoiado. Ele reclinou pra trás a cadeira e só se segurou com o fio do headset, sabe? Narcolepsia total, né? Cara, e a mulher, não sei como que ela não resolveu tirar foto. Não, imagina, né? Um cara que faz trocadilho pra caralho, aí chega o ponto frio do lado pega fogo, velho. Tem que ser aqui mesmo, né, cara? Pelo amor de Deus. Vamos lá. E Sam Mendes e Daniel Craig seguem comprometidos. Hã? Sim, você estava errado, Polar. Não, é que sua notícia já é velha, entendeu? A que você fez lá no Jovem Nerd. Ah, tá. 23º filme de 007 é dito como cancelado e depois é dito como... Não, peraí. Em uma mesma semana, o filme 007 é cancelado e depois desmentido. Pra alegria do Oliver Pérez. Peraí, mas é desmentido, cancelado, é cancelado e desmentido. Essa aí ficou confusa, hein? Não, peraí. É cancelado e desmentido. Mas é cancelado o desmentimento que é cancelado? Cancela essa confusão e desmente de novo aí, por favor. Então vamos lá. Sam Mendes e Daniel Craig seguem comprometidos com 007. Aê! Deixa eu falar de novo. Aqui. Sam Mendes e Daniel Craig seguem comprometidos com 007. E no final das contas era só ler o link, né, cara? E um beijo na bunda. Opa! Gostou? Eu não sei. Senti uma sensação estranha.